Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look, here comes the Spider-Man. Flipcast. Spider-Man. Bem-vindos ao último Tweepcast do ano, olha, um tema especial para o último Tweepcast do ano. E hoje a gente está aqui com o homem que luta por um amigo solitário, Bruce Wayne, quer dizer, Dante. Estamos aqui com o homem que destrói o mecanismo do mal, Madugaren. E também com o homem que é o Sonic 2000, opa, quer dizer, o homem que pode ouvir um alfinete cair a 100 metros de distância, Mônio. E como sempre, estamos reunidos graças aos esforços do homem que derrama lágrimas pelas crianças sem lar, o Eric. Olha, ninguém usou o ouvido pelo apito do cão. Parabéns. Era muito óbvio, pô. Ou melhor. Então, e hoje a gente tá aqui reunido pra falar do homem movido pelo apito do cão. Aí sim! Spider-Man, olha, Homem-Aranha japonês da Toei ou Toei? Toei. Muito bem. Então. Eu só fiquei chateado que ninguém usou o homem movido pela enxaqueca, o Mônio. É por isso que você queria aquilo, né, seu engraçado? Que a gente inventasse as próprias frases. Mas é movido, o Mônio é parado pela enxaqueca. Certo, e a gente começa a falar isso depois da música. Qual música? Qual música? Qual música? Não sei. Mávala! Ok. Agora, ó, depois do que o Dante gritou aí, acho que eu só vou poder ouvir o apito do cão mesmo. Homem-Aranha japonês, eu acho que todo mundo que acompanha o Arachnofan conhece, porque direto a gente comenta dele, né? É, deveria, pelo menos, né? Esse ano de 2014, né, que esse programa... Na verdade, esse programa já tá saindo na... Já tá saindo no dia 2, né? Já, a gente já tá oficialmente em 2015, mas ainda é referente a 2014, né? Então, esse ano eu assisti a série toda e fui postando todo dia imagem da série lá no grupo, né? O Eric era o homem movido pela série do Spider-Man. O homem movido pela série no busão, porque eu assistia no ônibus, né? Bonito. Movido pelo busão. Ah, tá. Antes de partir pro assunto, Eric, se alguém quiser assistir essa série, faz como? É o Mônio que tem que responder. Olha, a pessoa pode importar o box de DVD do Japão, ou ele pode assistir no site da Marvel com legendas em inglês. Isso. Que a Marvel disponibilizou a série completa com legendas em inglês. Muito bom. Muito bem. Tá vendo? É um anjo das putarias, digo, da arte. Oficialmente é só assim que dá pra assistir. Oficialmente só. Extra-oficialmente, amigo, no torrent mais próximo de você. Então, antes de começar a falar da série e tudo mais, vamos falar o que é isso, né? Pra quem não conhece ou pra quem só viu postando as imagens do homem movido pelo apito do cão, do homem que a visão de raio-x dele tava falhando, esse cara aí, né? Nossa, tem tantas frases dele. Homem que confia nos detetives mirins lá, como é que é? Não, é a lealdade dos detetives mirim. É, a hora que a gente for falar especificamente sobre o personagem, esse pai da mãe, a gente comenta um pouquinho dessas apresentações dele, né? E aí era o ápice do programa. Então, mas antes, vamos falar como que surgiu essa ideia aí, né? Como que a Marvel liberou esse direito pro Japão, né? É fácil, eles mostraram o dinheiro pra eles, a Marvel, como sempre, e falou, oba! Com certeza. Magari, se você quiser comentar um pouco aí, que eu sei um pouco, mas você vai saber bem mais que eu pra explicar isso. Então, a Marvel, como o Mônio falou, numa forma capitalista, vou falar numa forma mais, como é que fala, mais romântica. Ela tava querendo expandir a marca dela pro Japão, só que os personagens, o público japonês não é um... Tem toda uma característica, as séries lá são diferentes. Tanto que há um monte de filme, se bem que isso é porque os Estados Unidos são um bando de preguiçosos e não aceitam que outras pessoas salvem o mundo. Eles fazem filme e essas coisas. É, se o filme é americano, os americanos que vão salvar. Se é japonês, vai passar em Tóquio, é normal. Então, mas se alguma coisa japonesa vai para os Estados Unidos, eles têm que fazer, gravar, coisa dele mesmo. Sim, entendi. E eu não tô nem falando de Power Rangers, tô falando de qualquer filme. Essa prática geral. Antiga. Ah, então. Se eles gostam de filme estrangeiro, eles gravam a versão deles. Eles é tão antiga que não foi a primeira, mas o King Kong vs Godzilla, a versão que foi para os Estados Unidos, o protagonista é um americano. E a versão original, assim, é um japonês. Olha só. Embora uma das desculpas que eles dão é porque os americanos não estão acostumados a ler legendas, né? Ah, sim, porque é dublado também. Cara, já viu alguma coisa dublada em inglês? É horrível. Eu já. Eles dublam muito mal, cara. Não, eles dublam bem quando é a coisa deles mesmo. Quando eles dublam antes do desenho ser feito. Como não, é o caso, né? Às vezes até filme, como muita gente não sabe, mas várias cenas de filme são dubladas de novo pelo ator depois, porque na hora da gravação não captou direito. Darth Vader, uhum. Sim. Tá, mas aí é outro caso. Não, eu falo assim, o personagem é dublado, né? Mas aí não tem. Assim, pelo menos não mostra a boca, né? É um pouco mais fácil. Ah, então, aí a Marvel, a Toei procurou a Marvel, ou a Marvel procurou a Toei, nunca saberemos. Pra. Com o pacote, vamos fazer assim, vocês produzem versão dos nossos personagens, a gente racha a grana e todo mundo fica feliz. É, e tinha o acordo, acho que era de mão dupla também, né? A Marvel podia usar alguns personagens, alguns robôs gigantes lá da Toei pra lançar uma... Eu vi alguma coisa, era uma revista. Além da revista, que era do Robot, alguma coisa lá, tinha os bonequinhos que a Marvel ia lançar lá pela parceira de bonecos dele lá, que ela lançava. Exatamente. Aí... Começou primeiro com o Homem-Aranha, que era o personagem mais conhecido do. Acho que na época e até hoje, né? Ah, é, lembrando que é de 78, né? 1978. Aí. Bom, depois eu falo o que era pra ser depois. Sei. Então. Aí eles produziram, só que em vez deles fazerem apenas pegar o personagem e fazer uma versão do Aranha no Japão, por exemplo, eles pegaram exatamente só a roupa do personagem e levaram pro estilo deles de Tokusatsu. Por isso que tem robô gigante, Change Leopardo. É, o negócio que você comentou dos Estados Unidos, tudo eles adaptarem pra lá, né? O Japão não faz isso tanto, apesar, até porque o Japão, ele tem... Acho que a maioria das coisas que passa lá é produção própria, né? Mas o princípio deles terem mudado isso é justamente o mesmo que os Estados Unidos faz, né? Com medo do público japonês não aceitar muito bem, eles mudaram a origem pra uma coisa mais alienígena, botaram o robô gigante lá e tal, que é justamente o que o público estava acostumado, né? Sim. Então é por isso que tem essas... Tem um robô gigante e um... Há controvérsias do público que está acostumado com robô gigante, já eu falo. Ah, sim, mas é, enfim. Eu acho que já, sim, tinha, mas... já tinham coisas gigantes, né? Ah, sim. Ui! No Japão? Pelo que diz a lenda, isso é mentira, hein? Mas tem um coisa gigante, né, do Spider-Man. Sim, a gente vai falar. Um coisa gigante. Um cara chamado Johnny. Exatamente. Então, é basicamente isso, né? O que originou a série. E, inclusive, a princípio, a Toei, ela queria fazer um filme sobre um... Tipo uma versão fictícia de um cara que foi um imperador lá no Japão e tal. E o Aranha ia ser tipo um coadjuvante, mas... Mudaram de ideia e o Aranha ficou no papel principal e... Acho que eles usaram a ideia desse imperador lá pra virar esse o Garia, né? Que é um personagem importante. Tanto que nas primeiras versões do roteiro, o Garia, não, o pessoal os alienígenas que ia dar origem ao Homem-Aranha, seria o retratado como ele sendo responsável pelas pirâmides, a esfinge, essas coisas, era tudo. Mas depois jogaram tudo fora, ia dar muito trabalho. Ia dar trabalho explicar a esfinge de olho puxado e esqueceram tudo. Então, assim, a ideia do que surgiu a série foi essa, né? A Marvel, ela tava atirando pra todo lado na época, né? Tanto que aquela série do Nicholas Hammond é da... Ou é de 78 ou 79, né? É 77. Então é exatamente da mesma época aí, né? Porque vamos lembrar que as negociações são coisas que demoram, tá, gente? Sim, a série é de 78, mas devem ter começado a negociar isso lá pra 75, mais ou menos. Ainda mais naquela época. Só os velhos falaram, ainda mais naquela época. No meu tempo, as coisas não eram igual hoje, rápidas. Não tinha internet pra mandar e-mail, né, Bonnie? Mas pelo menos não tinha ninguém pra vazar. É verdade, olha. Então, aí, qual que é o plot aí? Qual que é a ideia da série? E a gente falou como que ela nasceu aí, a ideia de produzir a série, né? Mas a história dela, qual que é a ideia? É parecida com o Ultraman. Pior, pelo que eu percebi, a galáxia do planeta Spider é vizinha do Ultraman, né? O Ultraman é da M78, eles são de M77. Pertinho. Então, aí vem um cara, cai um alienígena na Terra, eles acham, aí tem o Takuya Mashiro, que é o motoqueiro, não é o Nicolas Cage, infelizmente. Na verdade, cai a nave só, né, o alienígena. É, a nave e o alienígena já tava por lá. Já tava por lá, E aí, depois acontece um monte de coisa, o pai do Takuya é assassinado, não é o tio, é o pai. Descaracterização do personagem. Ah, é, não. porque o Peter Parker e seu Takuya não descaracterizou nada. Como o Peter tinha lambreta, o Takuya tem a moto. Aí, pronto. Tá igual. Vai, desculpa, Magari, pode continuar. Então, aí é... Aliás, perdão, o Peter tinha a motoca. Muito bem. Aí quando o Takuya vai investigar, ele começa a ser chamado por... Ele começa a ver uma aranha gigante. Não uma aranha gigante, é só uma aranha normal perto de uma câmera. Exatamente. Fica, começa a ter sonhos com isso, começa a seguir. Ele acaba caindo nessa caverna. Depois que o pai dele morre, ele é ferido mortalmente. Aí o Garia, que é esse alienígena que tava na caverna, pra salvar ele, acaba injetando um soro do Super Soldado. Do Aranha Radioativo. Spider-Elixir. É olha. Elixir. Eu ia falar extrato. E nos primeiros episódios é tratado como sangue de alguém do planeta Spider, né? Depois que acho que mudaram o assunto, não foi? É que veio do Garia. Ah tá, ele chamou sangue de soro, entendi. Isso. Aí ele acaba ganhando poderes de aranha. Uma roupa que ele guarda não sei onde. No bracelete lá. Lá no bracelete, mas eu ia tentei fazer uma piada. Ah tá. Lembra saber onde ele guarda o bracelete? Exatamente. Que ele some, né, cara? Aparece do nada o bracelete. Gente, é, de vez em quando ele aparece, de vez em quando ele. E é um bracelete que. O programa do Batman foi outro, gente, não é isso. Até porque o Batman não ia poder participar, ter uma série desse tipo, porque o mote principal dela é sempre o aranha em volta com o moleque, com menininhos, com shorts curtinhos. É o sonho do Batman, pô! Por que não poderia? O homem que luta por um garoto solitário, o sei lá o que, do Esquadrão Mirim, como é que é? Que respeita a lealdade do Esquadrão Mirim. Pra quem não acompanha, Tokusatsu, ainda mais nessa época aí, sempre era costume ter sempre envolvendo criança, os casos dos... Não o caso tipo do Batman, o caso do episódio. Era... Sempre envolvia alguma coisa com a criança. É, não... Tanto que... No começo, não, nos primeiros até acho que não era tanto, mas a partir de um certo momento começou a episódio sim ter criança envolvida. Só abrir um parênteses, rapidão. O homem que derrama lágrimas pelas crianças sem lar. Olha. Ok, pode continuar. Amigo das crianças. Olha, eu tô vendo as frases aqui. Tá vendo? Traduzido errado. Eu colocaria amigo da garotada. Um homem movido pelo amor aos animais. Aí ficou esquisito. Você é preconceituoso agora. Tanto que o Google Five, não confundir com o Google Five. Verdade. Tem até uma... Como tem nessa série aqui, os detetives mirins, lá ele tem uma equipe... Que são eles que ficam coordenando os veículos, a equipe das crianças lá. Eram os Computer Boys and Girl, não era? Exatamente. Minha memória não é tão boa assim, pra lembrar. O campeão mundial de artes marciais, Spider-Man. Qual campeonato que ele participou? Não faz sentido nenhum, tá tendo um campeonato com três caras. Eu tô avançando aqui, mas tem, sei lá, três caras no negócio. Aí ao invés tem uns quatro, então. Não, que mostra é quatro, mas dá a entender que teve mais luta. Então, mas ele não ganhou. Ele só fala assim, não quero saber dessa bosta, não. Eu sou o campeão mundial de artes marciais. Ele derrota todo mundo, vai. É, verdade. Mas depois que fala isso. É porque ele é o cara que tem poder sobrenatural que vê o futuro, né? Ele vê o futuro, pô. É verdade, ok. Mas eu acho que eu interrompi o Magari de novo. Não, acho que eu já falei. Não, então, aí, sobre o Gary aí, só comentar rapidamente que o professor Monster, né, que é o principal inimigo. Sim, lá. Sim, foi o... Eu acho que eu não comentei que esse pessoal que ataca, mata o pai do Takuya e fere ele, é o pessoal do Exército da Cruz de Ferro. Exatamente. Que é comandado por esse professor Monster aí. Isso. A ideia... Tipo assim, o primeiro episódio ele mostra basicamente o que o Magaren comentou. Aí o segundo, ele aprofunda um pouquinho mais nisso, na origem, se você for pensar, né, que ele mostra que o Professor Monster atacou o planeta Spider lá, né, que é de onde o Garia é, matou a família e tal, e o Garia saiu perseguindo o Professor Monster pelo espaço na sua nave Marveler. Até... Ambos os dois caíram aqui na Terra. Exatamente. E quando o Professor Monster começou a montar um exército pra ele, o Garia ficou, coitado, preso na caverna lá. Por 400 anos. Pois é. Ah, mas pra ele foram só como se fossem 20. Isso, eles falam lá, exatamente isso que... Mesmo assim. 20 anos. É igual a que a gente fala no Sleepy View, os caras ficam esperando o herói chegar. Só que esse demorou um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? E aí ele fala que à medida que o tempo foi passando, aranhas venenosas lá foram tipo picando ele e tal, mas ele, dia após dia, ele tentava contactar a única pessoa que sentiria O chamado mental dele lá, tal, até que 20 anos depois ele conseguiu se comunicar com o Takuya. É porque o Peter tava muito longe. Exatamente. E aí, quando ele consegue comunicar com o Takui, ele passa passa o bastão, né, pro Takui. O bracelete, exatamente. E chama a Marveler de volta pra Terra, né? Chama numa quem? Cena, numa cena linda que você vê até a nave, os fiozinhos que puxam a danada. Chama quem, ô Dante? Marveler! Eu acho legal. Mabera. Eu acho legal que ele usa aí o bracelete pra chamar a Marvel. É como se o Jaspion chama o Dylan. Só que ele usa o bracelete como tem muita gente que usa celular aí. Que se não tiver celular, a pessoa do outro lado ouvia de qualquer jeito. A interpretação que eu tive vendo todos os episódios é que sempre que ele chama a Marvel, ele tá extremamente desesperado porque o moço ficou gigante. Eu acho que ele tem um pavor de monstro gigante. Aí a hora que fica gigante, ele corre pra um canto e Na verdade, vocês não entenderam, gente. Ele abre o bracelete só pra fazer de conta. Ele chama no berro. E aqui, mas eu acho que é porque, não sei se vocês lembram, no primeiro episódio ele tenta enfrentar o monstro gigante na mão. Só que ele joga a teia no monstro, o monstro pega a teia e joga ele na rocha. A gente até colocou isso no Twitter, gente. Isso que eu já vi na vida. E aí ele sai correndo e grita, Mávera! E todo episódio, o monstro fica gigante na hora, ele grita. Não sei você, mas se algum dia eu ver um monstro gigante, eu vou gritar qualquer coisa. Gritar é qualquer coisa. Bom. Então, aí a ideia é basicamente o exército da Cruz de Ferro lá, ele tem todos os seus planos, né, assim, que ele quer dominar o mundo todo e tal, mas tá começando de baixo, né, ele domina ali, sei lá, um bairro, uma rua. É, tipo, ele tenta enganar, como é que fala? Eu não sei se era um cassino que tem no episódio. Ah, ele vai tentando aos poucos. Ele hipnotiza o povo ali e tal, e vai ganhando dinheiro, sabe, então assim, ele vai por baixo. É humilde, ele quer fazer o próprio caminho, pô. É, primeiro ele precisa do dinheiro, tá? E o professor Monster, ele tem a habilidade de criar monstros mecânicos, né? Machine Beans, Bens. Que eu não sei se esse Bam é algo usual em coisas japonesas ou se é criado só pra essa série. Porque não... que no japonês, em japonês ele fala uma outra palavra lá, esqueci o nome, a palavra, que Jiu é fera. Então é coisa mecânica mesmo. Então ele tem a habilidade de criar esses monstros, só que em mais da metade dos episódios os monstros não são o principal do episódio, né? Sim. Às vezes é só um guarda-costas que aparece no último minuto do episódio. Ele tem o que... O pessoal depois chama de protocolo Sentai, que tem que ter um monstro, nem que não tenha nada a ver com o episódio, só pra ter a luta do robô gigante lá pra... E mesmo assim, dois episódios não tem, né? Sim. Não tem robô gigante. Tá, então a ideia da série é basicamente isso, né? O Takuya se transforma em Homem-Aranha em Spider-Man, né? Não pode falar Homem-Aranha nesse caso. E ele luta contra o exército da Cruz de Ferro pra vingar o pai dele, pra vingar o Gary e pra salvar o mundo, em resumo. É o homem movido pela vingança, o pai da mãe. Exatamente, o assassino da Cruz de Ferro, Homem-Aranha. Não, Homem-Aranha não é assassino. O pai da mãe? Aliás, tem uma coisa, a gente tá falando fora de ordem, mas dane-se. Quem falou que essa série não é fiel? Tem um episódio lá que... Lá no final, quando já aparece duas personagens que ele vai comentar mais pra frente, que ela joga umas flechas nele e ele usa um dos vilões pra... Verdade! Antes ele do que eu, pô! Pois é. É engraçado que você vai notando alguns padrões. Ele fala que em um episódio que ele é o monstro. Ele é um homem movido pelo apito do cão. Nos primeiros ele fala que ele é o emissário do inferno. Esse ele fala mais de uma vez. Emissário do inferno. No começo ele falava mais esse. E assassino da Cruz de Ferro, ele falava mais de uma vez. Exatamente, olha só. Movido pelo amor aos animais e tal. E ele também era... Não sei se gostava ou não de Mario, porque em um episódio ele fala que ele é o destruidor de cogumelos. Homem-Aranha. Na luta contra as drogas. É porque tem um monstro lá que ele tem tipo uns cogumelos venenosos e tal. Uma das cenas mais nojentas, ele produzindo cogumelo, esse monstro. Uma coisa clássica sobre cogumelos, não sei se vocês sabem, que todos os cogumelos são comestíveis. Aham, alguns só uma vez, né? Alguns uma vez só. Spider-Man. Então, já que a gente tá falando pra caramba de vários personagens aqui, vamos comentar sobre os personagens principais, né? Começar pelo Takuya Yamashiro, que é o Spider-Man. É o Peter Parker japonês. Exatamente. E a gente tá falando do Spider-Man, e eu já postei isso muito no grupo e tal, e o povo fica tentando entender por quê. É que a gente tava até comentando antes de começar a gravar, né? Eu acho que foi o Magari que comentou que algumas palavras não... Não é que os japoneses não conseguem pronunciar, mas é que não conseguem, né? É que eles não gostam de consoantes juntas. Isso. Não, é que não existe. Vocal. Não tem consoantes. Tirando o N, não tem consoantes sozinha. Eles usam lá o sistema de sílabas, silábicos. Isso. A N é a única que tem. Então, Spider-Man, como não tem, o S vira o Su, aí vira Supaida, e como não tem o R sozinho, alonga o A, no final fica Supaida, Man. Exatamente. E esse fato de poder ter o N sozinho, você tem coisas tipo o aquele anime Ranma meio, que você tem um N antes Ranma. Do M, né? É Ranma. Ranma. Ran não, é com R, era, tá certo. Ranma meio. Ou então, Lama. Então é basicamente por isso. Ultraman vira, eu acho que Uruto Ultraman, né? Ultraman. Então é por isso. Por isso que quando você tá lendo em japonês, a pior coisa é quando tem palavras em outro idioma. Que fica essas coisas, Uruto-Ultraman, você fica, mas hein? É, o Japão, na verdade, é um país esperto, porque aqui no Brasil a gente tá falando... Ah, eu tô falando uma frase em português e no meio eu vou falar uma palavra em inglês que é Spider-Man. Se fosse a gente fosse inteligente igual o Japão, no meio a gente falava Spider-Man, né? Tipo, pronuncia do jeito que a gente fala, que é o que eles fazem. Né? Isso não é ser esperto, isso é ser preguiçoso. Bom, eu tava tentando elogiar. Ou tem aquele pessoal que fala, tipo, Wolverine. eu senti uma certa maldade aí. É absurdo, imagina. Então, o personagem principal, Takuya Yamashiro, ele basicamente é um piloto de moto profissional, né? É isso que ele faz. Mas é profissional, o que ele menos, né? O que ele menos faz é andar de moto profissional. Profissionalmente. Ele só treina. Ele tá quebrado aquela bagaça. Então, mas pois é. Tanto que depois que ele vira o Homem-Aranha lá, ele tem que começar a ajudar a namorada dele a fotografar, né? Porque ele não consegue correr muito de moto mais e a grana fica curta, né? Então tem um monte de episódio que tá ele e só usa a moto pra levar ela pra tirar foto nos lugares. Motorista profissional. Peter Parker. Ah não, Parker é estaciona. Estacionar. É, não adianta. É o que ele mais driver. Faz na série, ele estaciona a moto. No primeiro episódio tá uma cena muito engraçada com a moto, que ele vai sair passear com o irmãozinho dele, né, que a gente não comentou ainda, mas a gente vai falar aqui. E aí o irmãozinho tem, sei lá, 7 anos de idade, 8 anos. Aí ele sobe na garupa da moto todo feliz, ei, vamos passear e tal. Aí o Takuya ouve o chamado do Garya. Aí tipo assim, ele desce da moto, segura o irmão, coloca no chão, sobe na moto e vai embora, sabe? Não fala nada, deixa o menino lá no meio da rua e não quero nem saber. Fica aí. Se pelo menos falasse fica aí, né, mas nem isso. Bom, e como vários heróis, né? Ele finge de fraco quando ele não tá como Homem-Aranha, pra não levantar suspeitas, né? Tem um monte de episódio que o povo acha que ele é covarde e tal. É, mas ele não é muito esperto, né? Tem um episódio lá, logo no começo, que ele até salva a namorada dele, né? Fotógrafa e tal. Dela, ah, não, porque apareceu aquele tal de aranha humana, não sei o que lá, ou algo parecido que ela fala. O nome dele é Homem-Aranha, pô. No primeiro... Cara, você tá se doendo por quê? No primeiro episódio, o... Ele se apresenta lá, sei lá, assassino da Cruz de Ferro, Homem-Aranha, vou vingar pelo que vocês fizeram com meu pai, sabe? É, identidade secreta do Estado. Mas é o primeiro, né, vai, tá, passa. E, inclusive, ele chega no lugar que eles sequestraram um cara, então tá tipo assim, ele tá na porta, aí tem meia dúzia de soldados e um cara 3 metros dele, mais ou menos. Aí ele vai escalar e ele passa pela parede, pelo teto, até chegar lá do outro lado, né? Aí, tipo assim, a cena dura, sei lá, 2 minutos e ninguém faz nada, sabe? Espera ele chegar do outro lado. É muito comum. Eu ia falar que é muito ruim, mas é muito comum na série. Ah, em toda a série aí. Sim. É igual o pessoal fica esperando o pessoal se transformar, se chamar o robô gigante. É verdade, é verdade. Essa daí tem um negócio que quando ele tá chamando o robô e tudo mais lá, o monstro continua atacando, né? Sim. Fica correndo atrás dele, ele fica pulando o bonequinho lá. É por isso que ele grita desesperado. Como é que ele grita, ô Dante? Mago! É, suspeito que esse vai ser o som de troca de bloco. Ai, ai. Então, e os poderes que esse Spider-Man tem? Quais poderes que ele não tem? Cara, essa é a versão mais overpower do Aranha de desde sempre. Tanto o Aranha que... Cósmico é fraco perto dele. Tanto que no Spider-Verse, quem tem que derrotar o Morlun é ele. Exatamente, olha aí. Tanto que ele não apareceu ainda até quando a gente tá gravando aqui, né? É a arma secreta do final, cara. Mano, cansamos dessa palhaçada. Vamos chamar o cara que vai quebrar a tua cara. Sabe aquele Marvel AR? Que é aquele que você coloca o celular e ele... Sim, em teoria. Quando eu aparecer a cena que ele tá chamando o robô gigante, o Marvel AR você coloca assim, vai ter a voz do Dante, sabe? Quando o Leopardo não aparecer, se aparecer, vai ser legal ver o Marlon ficar igual aqueles bonequinhos. Igual no Flashman, quando aparecia o Gran Titan, os monstros ficavam pequenininhos. Ai meu Deus do céu, agora eu me fei. A Marvel falou que vai ter o Spider-Man e o Leopardon no Spider-Verse. Tem que ter. Não, mas aí o Morlun fica gigante, porque o Professor Monster e aquele rei lá que não eram Machine Bands ficam gigantes também. Então o Morlun fica gigante também. Cara, se colocarem o Spider-Man, tipo o Morlun fazendo sociedade com o Dr. Monster, vai ser foda. Professor, doutor não, professor. Professor, desculpa, tô dando um doutorado pra ele além da antes da hora. Cara, ia ser épico. Olha só. Então, aí aqui, ó, alguns poderes que eu lembro e uns eu anotei também pra não esquecer e tal, que... Ah, tá, antes de falar. Apesar que faz parte dos poderes, né, tem aquela primeira cena dele transformando em Homem-Aranha no primeiro episódio, que a roupa cai do teto e dá um pau, sabe? Que assim que ele transforma em Homem-Aranha, ele começa a pular e ele percebe que ele tá... Não é que ele tá mais leve, né? Mas sei lá, ele consegue pular mais alto e tal. Pula mais devagar. E aí ele agacha do nada, né? Só pra, sei lá, pra se sentir uma aranha. E aí ele pula e agarra na parede. Aí aparece a voz do Gary assim: você já é um perfeito Homem-Aranha. Tá manjando tudo já. Caramba, o cara conseguiu pular e grudar na parede. Não precisa de mais nada, né? Ah, o Nicolas Ramudini, isso consegue fazer? E olha que é verdade, hein? É, o Dante comentou aí do Professor Monster no final e tal, mas eu não preciso falar que tem spoiler no programa, né? Olha, ele já tem quase 40 anos, cara, eu acho que não... É, por favor. Não, e assim, sério, se ninguém sabe o que, é que vai acontecer em cada episódio numa série dessa, né? Nunca vi um Tokusatsu na vida. Então tá, o poderes. A gente tem aí, ele gruda na parede, ele lança teia, né, Mori? Não, ele lança corda. Ele tem um infinito de corda. Não, pera, cada um é um. Ele tem o supai da stringo. Que em teoria seria a teia, mas na verdade é uma corda. Né? É, o Spider String é só uma linha de teia, entre aspas. Linha. Ele se balança. É uma pessoa daquela bitola daquele troço, mano. É gigantesco. É porque a teia dele é muito mais poderosa de todos os outros homens. Aliás, eu acho tão legal a teia dele que quando ele vai usar ela, tipo, pra escalar ou balançar, que ele solta na Spider String, além dela se amarrar sozinha nas coisas, igual a do Nicholas Hammond, ela já vem com os nozinhos pra servir de apoio pra mão, cara. É incrível, né? Ela é fantástica. E aí, isso daí sai do Spider Bracelet lá que ele tem, né? O bracelete. Que ele armazena a roupa que fica lá dentro. Ele tem a teia. Tem o Spider Net também, Neto. Spider Neto. Spider Neto. Isso. Que é uma rede, basicamente, que vai pra cima dos inimigos. É literalmente uma rede, né? E eu vou te falar que o jeito que eles fizeram dela sair da mão dele lá ficou até bem feito pra época, viu? Eu lembro que quando eu via a corda, beleza, é uma corda que tá saindo, né? Mas a rede parece que ela realmente sai da mão, sabe? Eu achava legal. Mas sai, não estrague a magia. Eles filmam ao contrário, né? Aliás, cara, é tanta coisa que ele carrega nesse bracelete que eu suspeito que ele leva o lanchinho pra tarde também. É por isso que é daquele tamanho o bracelete. Pelo menos umas duas Ana Maria ali, manja? Marconi? Marconi? Também cabe. gente. Bom, e tem um episódio que fala lá que o Homem-Aranha tem habilidades psíquicas. Mais precisamente, a habilidade de enxergar o futuro. Olha, se ele usasse isso com mais frequência, pouparia muita dor de cabeça. Seria melhor, né? Na verdade, eu acho que eles queriam falar do sentido de aranha. É, mas o sentido de aranha, porque também não deixa de ser uma previsão do futuro que você sente a. É o futuro próximo, né? Imediato ali. Imediato não, porque senão seria o futuro, mas. Não, é o futuro que você vê que vai vir acontecer alguma coisa, ele sente o formigamento, né? Só que o sentido de aranha nessa série, ele tem uma outra utilidade, né? Tem um upgrade. Umas outras três, pelo menos, né? A gente tem um sentido de aranha que é um GPS, na verdade, porque ele para e fala: meu sentido de aranha está detectando alguém a 70 km a sudeste. Foi a frase que eu falei. Pode ouvir a 100 metros. Ah, é, tem isso também. É, porque ele tem uma, além do sentido de areia, tem uma ultra audição aí, né? Que ele consegue ouvir como é que é? Um alfinete caindo a 100 metros. Um alfinete caindo a 100 metros de distância. Cara, do outro lado da sala. Ô, Carpete! E eu vou te falar, ele só fala isso depois da Amazonas ter falado, viu? É primeiro a Amazonas que é. Em um episódio aparece a Amazonas falando que. É que não ouviu ela falando. Eu ouvi dizer que ele consegue ouvir um alfinete caindo a 100 metros de distância. E aí, um ou dois episódios depois, ele fala: ah, porque eu consigo ouvir um alfinete caindo a 100 metros de distância. Ele ouviu ela falando. Aí ele falou: olha, eu consigo fazer isso, hein? Porque você vê que ela. Você vê que ele realmente ouvia desse jeito aí, porque quando ela fala, ele não tá perto. É verdade. Então ele ouviu ela falando, e quando ele ouviu ela falando, ele pensou assim, ah, sabe? Fale mais sobre mim, por favor. Então, ele tem um poder de cura acima da média aí. Em alguns momentos mais acima da média do que o normal, né? Não tem um episódio que ele para, aí ele tá todo dolorido na cama, aí ele senta e fala: eu preciso usar meu poder de cura. Aí ele concentra e. Pelo que parece um lobo, pelo monstro que parece um lobo. Isso aí cicatriza, né, cara? Na hora. Na hora. É lindo. Ah, aliás, falando dos poderes dele, fugiu completamente. Perda de memória não é um deles. Não. Você falou que ele tava dormindo. Cara, eu nunca vi um super-herói dormir tanto. Aí o episódios é ele acordando, cara. Esse é o do Electric Company lá. Ah, é. Tem o do Electric Company, é verdade, ele ganha. Mas, cara, eu nunca vi num Sentai o cara acordar tantas vezes, tá tantas vezes dormindo. Então, e... acho justo. Se ele passa a noite combatendo o crime, de dia ele tem que dormir. Olha só. E ele tem um poder que naquele RPG Mutantes e Malfeitores, eu acho que chama Presença Aterradora, alguma coisa assim. Que quando ele tá lutando, ele estica as duas mãos pros inimigos e os caras saem correndo. Vira a máscara, é presença. Presença, aí, tá vendo? Ele inspira o medo nos inimigos, olha. Mas só funciona com quem tem mente fraca, só funciona com os Ninders lá, que é aqueles soldados rasos. Cara, como ele gosta de mexer a mão e gesticular pra fazer poses. Tudo bem que Sentai é famoso por isso, mas ele abusa da boa vontade. Não era. Foi a partir daí, né? Ele também é um exímio atirador com metralhadora, né? É verdade. Como é que aquele filme fala? É Say Hello to My Little Friend, né? Say Hello to My Little Friend. É exatamente aquilo. Cara, ele descarrega uma metralhadora dos inimigos. É muito diferente essa Homem-Aranha. É diferente. Esconde. Ele não tenta bancar o bonzinho. Tá, então. E também tem o que eu comentei antes, que é uma visão de raio-x, porque ele comenta, ele tá no meio de uma névoa. Fala, meu sentido de aranha não está funcionando, nem minha visão de raio-x. Que ele não usa quase nunca também, né? Ele também consegue se comunicar com as aranhas, que tem um episódio que... ele chega, aí tem uma teia com uma aranha e de repente aparece uma seta pra direita, assim. Aí ele fala, obrigado, senhor aranha. Essa aí é da suástica budista, né? Como é que era o negócio da suástica? É que ele fala, no mundo das aranhas, a suástica budista significa má sorte. Aí aparece a suástica numa pois teia. É. Isso veio junto com aquele S do super-homem que significa esperança. S de esperança. S de esperança, né? Esperança. Tipo S de esporte. Aí. Isso mesmo. Tá, então, a gente falou aqui dos equipamentos já, né? Spider-X, Spider Protector, que é a roupa, né? O bracelete, ele fala no episódio que emite um ultrassom pra ver no escuro. Tipo, supervisão? Tipo um radar do... Do Demolidor, né? Demolidor. E é isso. Só o bracelete que eu acho estranho, que ele aparece sempre do nada, né? Você não tá acostumado com Super Sentai mesmo, né? Não, ele só tá acostumado com Power Rangers só. Ah, é verdade. Pra alguém que usa um avatar do Spider-Man, você não manja muito. Mesmo no Power Ranger, esses braceletes que eles usam pra se transformar só aparecem na hora que eles vão usar mesmo. É porque o Power Ranger eu praticamente só vi o primeiro. E no primeiro eles tinham aquele... Aquele reloginho comunicador lá, né? Aí eu acho que quando eles iam transformar, como é que era? Eu nem lembro, mas faz tanto tempo. Não importa. Enfim. Mas um negócio que eu vi é que esse bracelete ele era um pouco pesado, né? E pra cenas de ação, eles construíram uma versão mais leve lá pro cara conseguir lutar. Ah, normal. É igual o martelo do Thor, tem várias versões. Um pra ele jogar, um pra ele segurar, A armadura do Jaspion. Sim. O martelo do Thor tem um, inclusive, que é aquele que ninguém conseguia mover, que tá lá no set até hoje, né? No chão. Sim. Até outra hora de verdade buscar. Exatamente. Tá, e uma coisa que a gente já falou pra caramba aqui, que o Homem-Aranha japonês tem pra caramba, são as frases de apresentação, né? Ah, as frases de efeito deles são poderes. Ótimas. São fenomenais. Superpoder à parte. Superpoder à parte. Sempre que ele vai se apresentar pros inimigos, né? Ele grita alguma frase de efeito, se apresentando, e faz, sei lá, uma sequência de uns 10 movimentos, né? De aranha. Ou Zé. Na verdade, é um movimento repetido 10 vezes. De ângulos diferentes. É verdade, é verdade. É porque às vezes ele faz pra um lado e depois pro outro. É. Né? Tem um negócio. Ele tem o poder dos trapalhões. Que o Didi tinha de dar uma porrada e repetir 3 vezes. Tá, tá, tá. Cara, isso me lembra como os soldadinhos vêm correndo na direção dele, de repente dão uma pirueta pra trás e estão mais à frente. E faz um barulho. Eu nunca entendi essa lógica. O cara dá uma pirueta pra trás e tá mais na frente do que tava antes. Aliás, acho legal a gente falar dos efeitos. Ah. Efeitos, eu estou fazendo aspas especiais. Que o efeito dele grudar na parede quando ele pula assim, a câmera apenas paralisa. Agora, esses dois aí que vocês comentaram, dessa da cambalhota pra trás e da câmera paralisar, é interessante que, assim, sei lá, depois do episódio 10, 15, mais ou menos, se diminui bastante, né? Sim, ainda tem. As cambalhotas, eu acho que meio que para, viu? Agora, realmente, dele pular e grudar, ainda aparece. Não, porque depois, aparece, mais pra frente, quando ele escala... Você percebeu como é ridículo, né? A escalada dele é bem feita. É, bem feita. Ele escala de cabeça pra baixo, não é igual. Lá vou eu xingar de novo o Nicholas Hammond. Que é naquele Chroma Key vagabundo lá. Ele realmente tá lá em cima na parede, ele vira de cabeça pra baixo, pula na janela, dá tchauzinho. É, o dele é feito com corda, o cara tá pendurado ali. Sim, é porque é japonês, né? Asiáticos. Asians. Eu fiz isso na pose do cara lá do National Geographic. O dos aliens lá? Isso. Só um destaque aí pra essa questão da frase de apresentação com os movimentos, né? Nos primeiros 10 episódios ele sempre fala as mesmas, que a gente já comentou, né? Que é o Emissário do Inferno e o Assassino da Cruz de Ferro. Cara, o Assassino da Cruz de Ferro pra mim indica que ele é um assassino que usa uma cruz de ferro. Ou é um assassino que mata uma cruz de ferro, né? Ou isso. Depois do episódio 10, mais ou menos, ele vai variando de acordo com o episódio, né? Tanto que a primeira que eu postei no grupo foi totalmente fora de contexto, que é o homem movido pelo apito do cão. Né? Que no episódio tinha um cachorro que é ferido e tudo mais. Tinha um cachorro. Cachorro? Tem um super cachorro. É. O Krypto é fichinha perto desse cachorro. O cachorro leva um tiro, cai de uma represa lá de cima, né? Aí só fica, só dá, chega lá embaixo, só dá aquelas balançadas que o cachorro faz. O novo em folha. Aliás, gente, ó, eu acho que esse cachorro e acho que teve um no episódio dos gatos. Ah, o gato demônio? Os gatos. Gente, eles abusaram dos animais, cara, deram droga, porque a hora que o cachorro tá se arrastando ali... Eu ia falar isso agora, tem um episódio, justamente esse, que ele... É aquele que ele arma, tem uns cachorros que estão sendo controlados, né? Ele arma uma armadilha de urso pra pegar um cachorro, não sei se você lembra. Já lembro. Sem ferir, eu não quero ferir, eu só quero capturar um dos cachorros. Usa bazuca pra matar mosca, né? É, e aí ele... E aí tem essa cena que o Dante tá comentando aí, que um cachorro que sobra lá, que tá ferido, eles com certeza, mas com certeza absoluta, até porque se é certeza absoluta, mas não importa, o pleonasmo é válido. Tem gente que fala que não existe certeza absoluta. Então não é certeza, né? Não, você tem que perguntar se eu sou certo disso, eu falo absoluta. E aí, cara, fica os 5 minutos do episódio, o cachorro cambaleando, quase arrastando a língua no chão e tal... E o Homem-Aranha seguindo, ele com certeza tá dopado, aquele cachorro, cara. Ah, esse cachorro que cai da represa lá, eu falei que ele só dá uma balançadinha e se levanta, mas assim que ele sai do rio, ele tá com as duas patas de trás arrastando. Não, eu até fiquei em dúvida, será que pegaram outro cachorro que tem problema? Pra usar, cara, ou se der uma injeção? Fica aí, desgraçado. Direito dos animais, cara. Década 70, isso nem existia direito. Hoje em dia, sem chance. E nesse episódio, na hora que a gente tava falando, eu abri uma imagem aqui, que depois que acaba, né, o efeito da droga do cachorro passa, aí tem uma cena do Homem-Aranha, tipo, olhando pro cachorro e o narrador falando aqui que o Homem-Aranha encontra dificuldade pra se separar do cão, que já foi um poderoso inimigo. Olha. E tem muita coisa com cachorro nessa série, né, cara? Não, e falar em direitos dos animais, a quantidade de aranhas que foram machucadas nessa série não tá escrito. Porque eles amarravam uma linha nas aranhas e ela ficava pendurada lá balançando ela pra conversar com a aranha, velho. Mas com certeza, mano, devia estar muito ruim pra elas, cara. Muito ruim. Então, e aí só o que eu ia comentar lá, que eu acabou que eu não terminei. O último detalhe é que esse cachorro que o Magarin comentou que cai e tudo mais é um cachorro treinado, né? E tem aqueles apitos pra treinar cachorro. Então, quando o cachorro cai e o Homem-Aranha acha que ele morreu, ele fala que ele é um homem movido pelo apito do cão. É uma aranha treinada. Até porque não existe apito da aranha. Spider-Man. Então, Magari, falou de efeito especial aí. O que, que a gente tem de defeito especial na série? Ah, defeito não. Uma coisa que eu gostei dessa série é a forma que o Homem-Aranha se move. Ele não se move quando ele tá como Homem-Aranha, ele não se move igual ao normal. Ele anda meio abaixado, encurvado. E com os braços meio abertos. Assim, ele correndo é o melhor, cara. Ele meio abaixado, com os braços meio abertos, tipo, vou voar. E com a mão fazendo aquela mãozinha de garra, que é o que ele usa pra fazer presença dos inimigos. E agora, o que não dá pra negar mesmo é que a escalada é extremamente superior à do Nicholas Hammond. Não usa essa palavra. Mas esse é um Homem-Aranha. Ele é o Homem-Aranha superior. Esse sim. Verdade. Esse é o verdadeiro Homem-Aranha superior. Mas as escaladas são muito bem feitas. Às vezes eles usam aquele recurso de usar a quina de um prédio, né? E mostra ele escalando. Lógico. Isso. Que tem uma corda puxando e tudo mais que não aparece ali. O cara põe a mão com vontade se segurando, né? Pois é. O Nicholas Hammond, a gente até falou, né? O cara fechava o olho e começava a balançar braço. Não ele, o Nicholas. Ele começava a balançar braço e perna e seja o que Deus quiser, me puxa pra cima. É, nessa aqui tem muito escalado que o aranha desce. Ele não só sobe, ele desce de ponta cabeça. Sim. Se estivesse descendo a parede também. Ele dá uns giros também, né? Ele tá subindo, aí ele gira e tal. Faz... Tem um... O cara tinha muita fé na cordinha que segurava ele, mano. Que às vezes aparece, inclusive, né? Detalhes. Ah, tem que aparecer, pô. É, ué. Ela faz metade do trabalho. E aí a gente tem... Quando os monstros ficam gigantes, é um pouco mal feito, né? Porque eles recortavam a imagem e esticavam, né? Não é um pouco mal feito porque cortava a imagem e esticava. É um pouco mal feito porque é 1978. Sim, não, é... Não estou exatamente reclamando, é só comentando mesmo. Era normal na época, né? Sim. E um detalhe que... Não sei se a gente vai falar mais dos monstros mais pra frente, mas... É que aqui a gente não tem, tipo... O aranha derrota o monstro e depois aparece alguma coisa pra esticar o bicho. Ele do nada, às vezes aparecia e já... Cresci, tô aqui. Deu vontade e cresci. É, o monstro tinha a capacidade de alterar de tamanho, né? Às vezes pra menor também. Tem o cabuto... O besouro, né? Cabutom, que ele diminuía. Certo, e os efeitos especiais das lutas lá, o que eu ouvi falar é que a grana acabou no, ali pro décimo episódio, mais ou menos, tal, e eles só tinham um robô gigante, que era o Leopardon, e ele começou a ficar danificado, e aí é por isso que do episódio 10, mais ou menos, pra frente, só repete as cenas, né? É verdade. Raramente mostra o robô e o monstro no mesmo, na mesma cena. Uhum. É, vem o Leopardon andando, um monte de explosão do lado, ele tira a espada, a gente vai falar mais pra frente, não. No monstro e acaba. Não, a espada é sempre por último. É, exatamente. Tá, mas no final, quando começa a repetir assim, já... Não, mas ainda tem o Arc Turn. Mas até é legal você for pensar numa série dessa época, que a cena que tem só... Vocês vão ver lá, vocês viram, né? E o pessoal que for assistir vão ver que mais ou menos da metade pra frente tem uma cena que mostra como se estivesse filmando por baixo da perna do Leopardon, assim, e o monstro lá na frente. Aparece isso muito. Assim. E é, sei lá, tipo... Eu acho que era só a perna que os caras tinham pra filmar, né? Ainda tem ali uma imagem que dá a entender que eles estão juntos na mesma cena, né? Mas ficou bem feito, né? Só não é nada que incomode, não, porque... Ah, tanto que se não falasse, não, pra mim passava batido. É, a única coisa que não tem, que no início tem mais, e por causa disso para, é que de vez em quando ele saia no braço com algum monstro, né? Dá soco e tal, mas... sei lá, aconteceu uma vez ou duas só. Então, ele não é o Dylon também, né? O Dylon dava porrada, saía. A luta do Dylon com o monstro era quase tão coreografada quanto a do próprio Jaspion. Cara, as lutas do Dylon eram as melhores. Dylon é o melhor robô gigante até hoje. Opa! Eita! Como robô gigante é. Como é que é, do Magari? Porque... ele lutava, não era igual esse dos outros Sentai, que ele só aparece mesmo pra cumprir o protocolo. Agora, vocês sabem que o... não sei se foi... O maior, né? O maior é o... Não sei se foi no negócio da Toei lá, tipo enciclopédia, sei lá o que que é, mas o Leopardon é considerado o motor, olha que beleza. É considerado o robô mais poderoso de todos os tempos, vocês sabem, né? Só porque ele chega e acabou a brincadeira. Ele derrota os inimigos com um golpe. Então é. Mas isso é por causa justamente da limitação de grana que a gente acabou de comentar. Tem um monte de. O último vilão, que é o Monster, eu acho que ele aparece e fala: o exército da Cruz de Ferro é invencível e tal. Aí ele tira a espada, joga e mata. É. Repete isso aqui, peraí. É, ele fala. Repete aqui nesse microfone. Quando ele fica gigante, ele fala que o exército é invencível umas duas vezes e leva uma espadada. Fim. Olha o spoiler do final. Olha. Eu podia ajudar, aliás, o seu pai da mim me perdia no final. Aliás, nunca achei que ia ter um final tão mequetrefe quanto o Die Ranger. E nem os vilões tão derrotados sem tempo quanto o próprio Jaspion. Porque no Jaspion, no final, depois que derrota o Satan Ghost, a Kiyomasa e os outros monstros que sobraram lá se explode automaticamente. Não, acabou a série, tchau. acabou o tempo. Essa daqui também, as duas mulheres que aparecem no final, o Aranha joga uma corda numa, ela cai. Dá uma porra numa, cai, acabou, fim. É, mas elas sobreviveram pra uma continuação. Ah. A única que tem uma morte mais digna é a Amazonas, que vai no foguete lá e explode. É, vamos. O finalzinho não tem muito além disso pra comentar, não, mas vamos tentar comentar mais dele depois, né? Não tem mais, acabou. É só. Bom, então pra comentar, já que a gente falou isso aí, só o que eu queria é que no final o Monster tá querendo fugir lá, né? E no foguete. Ele vai levar a Bella e a Rita e a Amazonês tá se sentindo passada pra trás lá, e aí ela engana todo mundo e entra no foguete pra fugir, né? Mas aí o Monster destrói o foguete, enfim. O Monster ou é o Leopardon? É o Monster. Só uma coisa, a Amazonês tinha que ser sentida passada pra trás logo que a Bella e a Rita apareceram, pô. Não, então é que quando elas aparecem, isso começa, né? E aí no final, tipo, o Monster vai fugir, sei lá, só tem três lugares, sabe? É tipo assim, como assim? É, ela chega e olha pro foguete. Peraí, só tem três lugares. Alguém vai sobrar nessa história. Alguém vai sobrar. Ela pensa, né? Alguém vai sobrar dessa história, né? É, acho que o Amazonês já não tava mais dando couro, né? Ele preferiu as duas brasileiras ali. É, trocou uma de 400 anos por duas de 10 milhões. Não, peraí. Então, e aí a gente tem, falando de personagem ainda, a gente tá falando meio fora da ordem aqui, mas tá... Então, vamos continuar falando das armas. Vai esquecer o Aranha Móvel japonês? Ah, olha só, verdade. Eu ia comentar mais dele na hora que entrasse no... Não, é realmente. Eu coloquei eles lá na frente, nas batalhas, que eu coloquei na pauta aqui. Mas a gente. Nem tô olhando a pauta. É, não, é porque eu coloquei aqui na pauta um negócio que era assim, batalhas. Pra falar basicamente o que a gente tá falando. Então, a gente já falou do Marvel e do Leopardon. Então é. Ali a pauta? Ele tinha aí um aranha móvel japonês que era o Supaida Machine GP7. Que, aliás, uma coisa muito engraçada é um episódio que ele tá... Assim, detalhe, né? Esse é um carro que voa, que é o que leva ele até a Marvel. Calma aí, não. Leva ele até onde? A Marvel! Okay. Eu vou terminar esse cast surdo, cara. Ah? E tem uma cena que ele tá andando na rua com o carro da policial bateu e tá atrapalhando, e ele fala: ah, você precisa tirar o carro do caminho pra eu poder passar. Cara, esse carro voa, velho. Você tá falando que não tirar o carro do caminho. Detalhe, o carro voa, o carro. É, lógico que ele não ia usar isso no carro da policial, mas só comentando, tem metralhador e lança-míssil. Pois é. Sim. Ah, mas o carro, você não entendeu, Dante. O carro não voa. O carro é atraído pra... Marvel! Tem um ímã lá em cima que sobe ele, puxa ele. E quando o carro fica sobrevoando o monstro e dando uns tiros pra fazer graça? É porque a Marvel tá voando ao redor também, só que... Com certeza. Entendi. É, e o carro, ele fica guardado na Marvel, né? Ele sai, tipo, do cockpit dela lá, assim, e voa. Por um momento, eu achei que você ia falar que ele sai do cox da... Cockspit. É, então, os outros personagens aí, só comentando rapidamente, né? A gente tem o... Antes, a gente já falou do Aranha, falar do ator dele. Ah, sim, sim. E aqui no Brasil, o pessoal pode. Ele é mais conhecido como a versão humana do Imperador Neroz, do Metalder. Ele participou, era o vilão da série. Eu falei. O Imperador Neroz tinha a forma humana dele, que era um empresário lá, que era o Shinji Todo. Exatamente. Vai dar bem pra vilão do Metalder, hein? Puxa vida. Ah, tem outra série que eu descobri essa semana que o cara não tem nada a ver. É no... Qual série que era? É General Hedrer. É Denshi Sentai Denziman. Ah, no Denziman. E no Denziman também ele faz um dos generais lá. Mas eu nunca ia reconhecer ele. A pronúncia é Denziman, gente. É Denziman. Não, eu tô no padrão japonês de pronúncia. Eu pronuncio igual eu falo no meu país. Denziman. Não é nem Denziman. Então ele faz. E recentemente ele foi um dos culpados de uma das maiores decepções da minha vida. Porque recentemente a Toei tá trazendo um monte de herói de volta, desses heróis antigos de volta. Trouxe o próprio Gokaiger, tinha vários dos atores de Super Sentai que participava. Gokaiger, que foi muito mais do que uma série de Super Sentai, foi uma declaração de amor. Sim, e nos outros filmes aparecia rapidamente alguns heróis antigos, tipo o Jiraiya, o Giban. Nem que seja por um microsegundo, eles apareciam lá. Aí ia ter um novo filme do Shider e do Sharivan. Foi bem na época que começaram a anunciar coisa do Spider-Verse. E um dos atores do filme era o Shinji Todo. Eu falei, putz, será? Será que ele vai aparecer lá pra ser uma homenagem? Mas não, ele faz um cara genérico lá. Muito triste. Pô, é por causa do acordo lá com a Marvel que... Então, mas mudou. Como a Marvel vai poder usar a imagem dele nos quadrinhos... Spider-Verse? Né, porque... Eu achei que eles podiam... A Toei podia usar o... Pelo Aranha. Que eu vi... Porque o Giban, o Jiraiya, tem vários personagens que aparecem um microsegundo, literalmente. Uhum. Ele pode aparecer também, né? É que eu não sei... Falar, do Jiraiya, do Giban, foi broxante, cara. É, então. Mas eu não sei como que tá hoje, mas eu sei que a Toei, ela podia usar qualquer imagem, exceto dele vestido de Homem-Aranha, que era direito da Marvel. Mas podia... Tanto que o CD de música que tem, que saiu da série, tem o Leopardon na capa, não o Homem-Aranha. Então, pode aparecer o... O Leopardon, o Takuya, é. Sei que a Toei ela não podia usar a imagem do Homem-Aranha. Por isso que custou sair em DVD lá fora. Saiu nos anos 2000, eu acho, assim, o completo em DVD. E a série é de 78, né? Eu fiquei triste. E mesmo assim, parece que lançou uma vez e nunca mais vai relançar no Japão, pelo menos, a série. Porque já eram os direitos lá. Infelizmente. Certo, então... Esfrega dinheiro na cara da Marvel que eles liberam. Então, aí a gente tem a família Yamashiro, que é o pai do Takuya, que morre no primeiro episódio. E tem a irmã mais nova, que é a Shinko Yamashiro, né? Que tem uns 18 anos ali e tal. E o menininho, né? Que é o Takuji. Takuji. Como é que é a pronúncia? É Takuji. Takuji? Takuji! O tiozinho Yamashiro lá tava produzindo. A gente tem também a namorada dele, que é a Hitomi Sakuma lá. É que é fotógrafa, já que o Peter não é fotógrafo, jogaram pra namorada. Exatamente. Aí tem o Gary, que a gente já comentou, e um outro personagem que merece destaque é o Juzo Mamiya, que é o cara da Interpol, né, que descobre a identidade do Homem-Aranha. E o Homem-Aranha trabalha com a Interpol do episódio 11 pra frente, né? Ele começa no 10.1, né? Ah, no filme. No filme. E aí do 11 em diante ele aparece bastante. É, vale lembrar aí que são 40... E depois some, né, também, né? É, sim, sim. Ele aparece só 3 episódios, parece. É, vale lembrar aí que são 41 episódios da série, só que entre o episódio 10 e 11 saiu... Um filme, entre aspas, que nada mais é que um episódio exibido em widescreen num festival lá do Japão, né? É, que inclusive a duração é a mesma de episódio. É comum, né? Na época, Changeman tem 2, Flashman tem 2, sendo que os dois são episódios repetidos do seriado normal. Na verdade, até hoje, assim, o Gokaiger teve uns 3 filmes no cinema. Sim, mas o Gokaiger era filme mesmo. Mas são filmes mesmo, né? Ah, tá. Eles só aprimoraram o processo, mas isso aí fazia. Sim. O Kamen Rider teve. Sim, sim. Mas na época, eles pegavam um episódio aleatório lá. Na época, na semana que ia passar o festival, qual o episódio que vai passar hoje? Leva ele pra lá. É bem isso mesmo. E... Tanto que esse cara da Interpol que vocês falaram aparece num filme. Se você não vê o filme, na série você fala, que é isso, cara? É, então, episódio 11, ele tem uma breve introdução. Ele até mostra ele encontrando, mas não explica como que eles, né, tipo, só passa muito rápido. Isso que eu ia falar, que quando eu tava vendo, eu sabia que tinha um filme em algum momento. E aí eu vi o episódio 10 normal, e eu vi o episódio 11, o cara chegando e falando pro Takuya assim, Homem-Aranha, eu preciso da sua ajuda, não sei o que. Caramba, como que ele sabe? Aí eu lembrei, ah, o filme deve ser aqui então, né? E aí realmente. É justamente isso. Tem até um flashback rápido, eu acho, né? Uhum. No, bem no comecinho do 11 tem. Certo, e aí a gente vai pros vilões da série, que é o Exército da Cruz de Ferro, que é o professor Monster que lidera aí, e o objetivo de dominar o mundo, dominar o universo, tudo mais, normal, né? Mais legal é que no final, os planos finais dele é porque vai fazer 400 anos que ele chegou ali, quer fazer uma festa destruindo tudo. Uma grande queima de fogos, um monte de coisa, literalmente. Esse é o objetivo dele no final. Não é mais a conquista, né? É isso que eu ia falar agora, não é a conquista. Tanto que ele vai fugir pra Amazônia, que lá vai ser um lugar escondido na Amazônia, que vai ser o único lugar que vai sobrar depois. Mas aí não, funciona e todo mundo morre. Ele tava querendo ir pra Amazônia porque ele queria achar outras belas e ritas por lá, né? Com certeza. Aí o Professor Monster, ele é... De certa forma, ele é imortal, né? Tem um episódio que mostra como que ele vive muito, que é... sugando a vida das pessoas lá, né? Ele é imortal até ele morrer. É, só que... Sugando o sangue, né? Não a vida. Só que diferente da música, ele morre no final, né? Exatamente, é. E eu nunca entendi porque que atrás do trono dele tem uma caveira com uma rosa. Uma caveira de isopor com uma rosa. Tem um episódio que dá um destaque pra essa caveira com uma rosa. Tem um que eles testam um ácido nela, né? Ela derrete. É, e aí depois aparece inteira de novo. Eu fiquei olhando pensando assim, caramba, por que eles colocaram isso aí? Aí depois que eu fui perceber que sempre esteve lá. Aí, ok, né? O cara é o líder de um negócio que já destruiu um planeta, não sei o que e tal. Deixa o cara ter suas... Esqueci a palavra. Excentricidade, exatamente. Tô bom hoje, hein? Olha só. Então, ok, né? Professor Monster é basicamente isso. E aí a gente tem a personagem que realmente aparece pra caramba, que é a amazonense. Chuchuca, inclusive. Ela aparece. Ela também tem uma identidade secreta. Ela é a JJ Jameson do Universo. editora de uma revista feminina lá, né? É, que é onde semanal. A namorada do Takuya trabalha. É, Weekly Woman, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E pelo amor de Deus, né? Pra que foram colocar aquela peruca laranja nela, né? Não, deixa eu falar. E a vilã que gosta de estar na moda. Ela muda de roupa umas três vezes sem explicação. Aí eu apareci com roupa nova, aí eu apareci com outra roupa. Não. É bizarro, porque ela tem um uniforme que fica, sei lá, uns 20 episódios, uma porrada de episódios. Eu anotei que na época que eu tava assistindo. Aí no, sei lá, acho que no 18 ela aparece com uma outra roupa e com uma peruca laranja do nada. Aí passa mais alguns episódios, ela muda a cor da peruca pra morena, que é o cabelo dela normal. Mas pra que aquela peruca lá, velho? Então, eu também não entendi na época, mas não que isso justifique, mas o que eu tava vendo é que, se vocês forem olhar, em vários episódios ela disfarça de alguma coisa, né? Às vezes ela tá disfarça de uma sacerdotisa de não sei lá o quê, no outro disfarça... Ela chega a casar com o cara, engana o cara e casa pra conseguir sei lá o quê e tal. Então, assim, ela é considerada tipo uma... bem entre aspas aí, uma rainha dos disfarces, né? E aí, depois que o Homem-Aranha desvenda que ela é a mulher do jornal, aí ela fala, ah, não quero saber também dessa roupa preta mais não. E aí, tipo assim, ó, do episódio 1 ao 18 ela usa a roupa preta, o cabelo normal. Do 19 ao 30 e 32, aquela roupa diferente com a peruca vermelha. Eu lembro que teve um que pulou a peruca preta. É, aí depois tem esse que pulou, 33 ao 38. Ela usa a peruca vermelha, ou melhor, a peruca preta, né? Então, calma aí, eu falei roupa preta, depois roupa branca com a peruca vermelha, depois roupa branca com a peruca preta, e depois, nos três últimos episódios, ela volta pra primeira roupa que ela usava, mas continua com a peruca preta. É. Gente, uma pergunta. Vocês usam a mesma roupa todo dia? Não, mas o Professor Monster usa. O Homem-Aranha também. Por que você acha que ele é chamado de Monster? Mas é o uniforme dela, é o uniforme de trabalho. É... Tem sindicato ali agora também. Porque nessa série, sempre que alguém muda de visual, tem uma explicação, sei lá. Tipo, no Shenmue, quando o G-Look vira o Super G-Look, ele vira aquela drag queen afetada lá. Drag queen afetada é ótimo. Aí não é como se ele aparecesse de um lado, no outro, tô com outra roupa nova aqui. Mas eu não sei por quem tá reclamando também, né? A Bela ou a Rita muda de cara e a gente também nem tinha um, né? Então. É, e só um detalhe, tem um episódio. As duas mudaram de Catra? A Bela e a Rita? Uma delas. Catra? De Catra não, uma delas. Catra é o Mônio, né? Eu falei Catra? Foi. Ups, de cara. E tem um episódio 20, eu acho, que o Homem-Aranha mete um chute na cara da amazonês. Lei Maria da Penha, por favor. Aliás, você falou em chute, já vou aproveitar, já que a gente não tá mais seguindo porcaria de pauta nenhuma. Estamos igual o guarda-roupa da amazonês. Tá falando dos personagens. Que uma coisa que eu achei interessante nessa série é que ela é violenta. É um os caras não usam arminha de raio, usa a pistola mesmo. É. Metralhadora. Tem um episódio lá que tem aquela aldeia na floresta lá, que tem um monstro no lago lá. No final, o cara que tava ajudando eles, você não ajudou pra nada, ele vai e fuzila todo mundo. Eu acho que essa série deixou um monte de ensinos pra séries futuras, né? Esse foi um deles. Os pais devem ter reclamado, aí eles mudaram pra raio. Na verdade, no Japão, até hoje, não é tão preso nessa de arminha de raio, não, viu? Mas tem. Não é. Mas normalmente não é arma mesmo com bala de verdade. Normalmente é, sei lá, alguma coisa. Eu espero que nenhuma série seja bala de verdade. E no filme do Corvo parece que foi. É, exatamente. E pelo que o cachorro do apito lá tava agindo depois, acho que a bala dele também era. Aliás, tem uma cena quando o Homem-Aranha ele revela que ele sabe a identidade dela, né? Pra, assim, ela tá aparecendo como editora do jornal e ele sabe que ela é amazonês. Ela tá com uma arma e na ponta da arma você vê tipo chumbinho ali. Igual aquelas arminhas que tinha aquele vermelhinho, aquele plástico vermelhinho que você atirava. Sim. E fazia só o barulho. Uhum. Você vê na ponta da arma também. Não, e ele deve colocar a mão na cintura, apontar pra ela, né? Cena clássica, de cima de um telhado e gritar: amazonês! É de cima de um carro, eu acho. Ele fecha ela no trânsito. Ah, sim. Ele vai atrás dela com um aranha móvel japonês lá. Só pra constar, falando da violência da série, nunca vi um super-herói pra gostar tanto de dar coice igual o Spider-Man, cara. Direto, ele pega o coice no chão e mete o coice nos caras. Aliás, os golpes dele contra os Ninders são os melhores, né? Quando ele sempre para apoiado numa árvore ou numa parede virado pra baixo, aí o Ninder chega perto, ele põe a mão na cara do Ninder, só dá uma balançada assim. E ele joga o Ninder longe. É engraçado. Aí vem o outro e ele dá um tapa na cara do Ninder. Daí é engraçado que ele sobe, sei lá, um metro e meio de altura e fica o Ninder, tipo, tudo pulando, tentando não encostar nele, sabe? Só pra fechar o da Amazonês, como eu falei do Shinji, a atriz dela aqui no Brasil também é mais conhecida como. Ela fez a Kiyomasa no Jaspion. Ela é a Kiyomasa? É. Foi ela que explodiu aleatoriamente no final da série. Assim, com todo o respeito, mas as coxas dela estão melhor quando ela era Kiyomasa. Mas eu achei ela tchutchuca, viu? Não achei ela feia, não. Não, eu falei que não, mas como que o Maza ela ficava melhor, cara? Eu não sei explicar. Entendi. Compara, pega uma imagem da Kiyomasa e compara a coxa dela. Aqui, e... Tá, pariu, tá vendo o que essas séries fizeram com a juventude? Um bando de pervertido. Vocês repararam que ela, quando ela tá... tipo assim, muito animada porque o plano vai dar certo, ela começa a arregalar o olho e rir. É. E só uma curiosidade, na série Super Sentai de 95, ela fez um papel de uma personagem chamada Amazon Killer. Olha! Que coisa, não? Amazon Killer! O que você pode saber em qual série que é? Eu não falei. San Vulcan, sei lá como é que pronuncia. Então, os Ninders, além da habilidade de dar cambalhota pra trás e indo pra frente... vamos falar de uma forma que todo mundo entende. Os Ninders são os soldados Hitler do seriado. É, tipo isso. Clã do pé. E eles tinham a habilidade de se camuflar em qualquer lugar. Sim. Tipo assim, ele entra numa caverna, aí de repente dá um... aí cai três Ninders que tava em pé, plantando bananeira numa parede, eles caem assim. Há umas 12 horas lá, só esperando chegar o meu... O cara ficou 400 anos, que são 200? Cara, até hoje deve ter Ninder escondido em alguns lugares. só esperando, né? Caraca, quando que vai vir a ordem pra gente voltar pra base, hein? Tá demorando pra porra. Que legal uma série dessa. O cara entra assim, vem os Ninders. Tipo, cara, cadê o Spider-Man? Aliás, e eles quando se transformam em, assim, eles podem assumir forma de humano normal, né? Ah, sim, só que quando eles estão como humano, eles têm uma luva de espelho que eles, enquanto Ninder, não têm. Então pra quê? Não dá pra entender aquelas luvas que aparecem. É porque também esses caras são o que eles chamam de humanos transformados. Alguns são defuntos que morreram, que já faleceram, que eles trazem de volta. Tipo, tem um episódio que um dos amigos do Takuya que morreu antigamente é trazido de volta. Aliás, tem um desses atores aleatórios aí que faz, um deles é o Shinichi Haruta, que depois é mais conhecido, não por mim, pelo meu original, o Magare. Ele tá no episódio 18 lá. Olha, que louco. Sabia, não. A série originou tudo que você imaginar, né, cara? Vou falar, eu tenho todo o respeito pelo ator do Magaren. Tenho todo o respeito pelo Magaren, não o nosso, o original. Exatamente. Pra mim não precisa. Porque ele é o cara que ele usava a própria roupa. Tipo, quando ele virava o Magaren, era ele dentro da armadura e é ele que fazia cenas. Ele não usava dublê. Ah, sim, é. Porque o Superman, por exemplo, que a gente tá falando, é um dublê. Ele... O cara literalmente saía na porrada com o Jaspion direto, mano. Então, porque ele já tinha experiência, né? É, ele era dublê antes. Certo. E as duas últimas que entram pra Cruz de Ferro, que é já lá pro episódio 30 e tanto, é a Bela e a Rita, né? Que eram duas múmias de quantos anos? 10 milhões de anos? 10 milhões de anos. Deixa eu explicar. Uhum, vai lá. Mostra lá que eles pegam as duas múmias do museu, que tinha sido, na verdade, tinha sido emprestado pelo governo brasileiro pra eles pesquisarem, porque eram duas múmias amazônicas de 10 milhões de anos, que por algum motivo que eu não descobri até agora, quando eles ressuscitam, elas estão vestidas de freira. É o que usava 10 milhões de anos atrás. E não só elas estão vestidas de freira, como elas falam japonês e sabem que pertencem ao Império da Cruz de Ferro. Elas devem ter sido modificadas lá pelo Monster que modificava todo mundo. Ele instalou um dicionário. Ah, quem ensinou japonês pra ela foi a babá dela, a tia May. O mais importante de tudo, são duas múmias brasileiras, uma japonesa e outra com cara de europeia. Mas depois as duas viram europeias. Ok. Sério que tem isso ainda? Muda a atriz, é. Uma delas muda a atriz. Pô, mas nem pra colocar outra japonesa e dar uma disfarçada? Mas a atriz que saiu também, tipo, não que as outras sejam boas, mas a que saiu era muito ruim, cara. Será que foi por isso? Ela era muito ruim mesmo, sabe? Parece que pegaram, sei lá, ô secretária, chega aí, veste essa roupa, vamos filmar, sabe? Assim, porque realmente o padrão de atuação ali era muito alto, né? Tenho certeza que esse seria o motivo. Pra... Daí você vê, ela consegue ser uma atriz ruim nisso, ou seja... É igual ela aquela... se sobressaiu, né? Pois é. É igual aquela... Saiu mesmo. É igual a Heihá do Jiraiya. A prima dele, né? Não, a prima? Não, é aquela que era da polícia lá. Então, era a prima dele. Era a prima? Aquela que usava um maiô com pinico na cabeça? Isso. Ela Nossa. Era a prima dele. Então. Trabalhava, mas ela era modelo, oficialmente, né? É, ela é modelo. Aí se resolveram colocar de atriz. Meu, a mina trabalhava mal e pra piorar, colocaram uma dubladora que dublava mal. Nossa, Deus. Acho que eles falaram assim, vamos manter o espírito do original. Pega alguém que não sabe dublar, vai. E quais as armas que elas usavam? Uma tava com metralhadora e outra com arco e flecha. Um arco muito bem produzido, disse de passagem. Cara, eu não sei se era uma metralhadora, se era um fuzil, o que era lá, mas... Tinha um cano que soltava bala. Então, mas... Como assim, né, cara? Elas pegaram a primeira arma que tinha lá e... Ah, eu vou ficar com arco e flecha e faltou a arma. Ah, toma esse fuzil aqui, toma essa beleza. Arco e flecha é justificável porque elas vieram da Amazônia. Sim, sim. Mas a metralhadora, há 10 milhões de anos atrás. Cara, arco e flecha há 10 milhões de anos atrás não existia. Só recomendando sobre o Homem-Aranha Assassino, né? Em um dado episódio, ele joga as duas do alto do prédio, né? Pois é, e cai as duas do chão mortas, se eu não tô enganado, e aí o Enmadayo, né, que era do episódio. O rei lá do inferno, lá que eu não lembro. Aí ele, não sei se é ele que ressuscita, entre aspas, elas. Ele usa aquele elixir do... Que ele fala, ele fala que ele fez de todos os monstros mortos, né, lá do inferno, ele faz um elixir que consegue ressuscitar qualquer um. O Homem-Aranha jogou as duas no prédio e matou. Olha que coisa. Olha que fidelidade ao material original. É porque assim... Ok, tá certo que todos os monstros são... Na falta de ponte vai prédio. Os monstros são tipo... Alguns são pessoas que foram transformadas em monstros tal, e tal. Só que quando elas são transformadas em monstros, elas perdem a humanidade, né? É, mais ou menos, né? Alguns não, não tanto, né? E essas duas aí, assim... Não, eu acho que elas ainda pensavam, elas falavam e tudo, né? Então era humana, entre aspas. E aí tem toda uma interação entre as duas e a amazonês com o Professor Monster, porque... Pô, elas... é bom pra gente desses detalhes, né, cara? Não. É que elas... Tipo assim, a amazonesa... Opa, não. A amazonesa era a única, né? E aí, quando essas duas entram na cena, às vezes o Monster escolhe as duas pra fazer alguma coisa e deixa a amazonesa de lado. Fazer alguma coisa. É, alguma missão. Ah, tá. de qualquer forma. Eram as duas. De qualquer forma, é uma missão, né, cara? Porque se for nesse sentido que você tá rindo aí, tipo, é um cara de 400 anos de idade, né? Não deixa de ser uma missão. Haja viagem. Ou seja, eu não sei mais quem é o JJ Jameson. Se é amazonês ou se é ele que faz o teste do sofá. Mas... ou o teste do sofá do foguete lá, que é o foguete que tem o sofazinho. Eu cheguei a comentar que o Homem-Aranha mente pra criança pra caramba direto? Não. Tipo assim, o pai do menino morre, aí o menino tá lá na casa dele, o Homem-Aranha chega, o menino mora sozinho, morava com o pai. Aí o Homem-Aranha chega e fala, não se preocupe, seu pai já vai voltar e vai embora, sabe? Coisas do tipo. Não se preocupa, seu pai foi comprar cigarro. Isso é o de menos. E pra menina cega, que ele fala que o pai dela viajou? Pô, seu pai. Não, pior seria se ele falar, pô, seu pai tá do seu lado, tá vendo? Não, idiota. E entra no carro e vai embora, né? Antes de falar o que eu ia falar, eu vou falar, vou citar Jasper de novo. No episódio lá que o Magaren fala que o pai dela não morreu, virou um monstro que ela controla com uma garritinha lá. Que ele dá até um dos melhores, um dos melhores conselhos pra ela, que é isso aí. Odeie todas as pessoas que te maltratarem. E vingue-se delas, Saturn. Mas o que eu ia falar antes é... Você fala que ele mente pros moleques, que ele atrapalha. Um negócio que me deixou com a boca aberta. Falar que, não, ele não tá fazendo isso. É no episódio do moleque que tem problema no coração lá. É. Ele sobe na árvore e fala, ei, você consegue também. Vê como é fácil, ele pula, segura, viu, é fácil. Aí ele puxa o moleque lá pra cima, o moleque quase morrendo lá, viu, eu falei que era fácil. Moleque deu infarto, ninguém sabe por quê. O menino tem um problema no coração, né, cara? Então, não, é fácil, olha, você consegue, aí ele pula, viu como é fácil? Claro, pra quem tem poder de aranha, né, seu idiota. Tem um episódio que o avô do menino, mora só o avô e o menino lá, escondeu um diamante que vale não sei quantos milhões de eu vou falar dólares, mas não sei qual que é. Ienes. É porque eu não sei se vale milhões de ienes ou milhões de dólares. Não vale milhões de dólares, eu acho que vale bilhões de ienes. Pois é, por isso que eu não sei se é milhões. E aí, enfim, vale pra caramba a grana. Aí ele tava guardando pro futuro do menino. Aí o exército da Cruz de Ferro vai atrás... Do avô lá e tal, pra tentar pegar esse negócio, né? Inclusive o nome do episódio parece Crônicas de Nárnia lá, que é tipo, sei lá, tipo assim, o diamante, a criança e o dublê de corpo, é o nome do episódio. Então assim, eu não vou comentar o episódio não, tem todo o desenrolado do episódio, o avô do menino morre e tal, e aí no final o Homem-Aranha vira pro menino que tem um diamante de milhões de dólares escondido dentro de casa e fala, não, é o exército da Cruz de Ferro confundiu, não tem nada não, pode ir embora. E nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Na noite seguinte o Homem-Aranha foi lá, achou o diamante. É igual no episódio lá da mãe do moleque que acha uma maleta cheia de dinheiro lá e depois começa a receber, o pessoal da Cruz de Ferro faz entregas de mercadoria pra falar que ela fala que roubaram, sabe? O pessoal fica dizendo que ela guardou pra ela. Uhum. Aí no episódio ela fica, não, eu não comprei isso, a moleque, você é mentirosa. Se esconde no caminhão lá dos entregadores que são a Amazonas e os carinhas aleatórios lá. Que no final também o Aranha fala, eu sabia que a sua mãe não tinha roubado. É um moleque que fala, eu sabia que a minha mãe não tinha roubado, não sei o quê. Só que a maleta de dinheiro nunca mais foi vista. E termina o episódio, tipo, com os Takuya lá no quarto rindo, né? Gargalhando. Com a maleta embaixo da cama. Resumindo, Mônio... né? Não importa a realidade, o Aranha é mau caráter, né? Depois o Mônio não sabe porque o Takuya vive dormindo, não precisa trabalhar. O Nicolas Hammond a gente viu quando a gente fez o Tweep View, que ele é caloteiro. Peter Parker já roubou o lanche do povo falando assim, não, depois eu dou o dinheiro. Eu só vou acabar de comer o lanche todo primeiro, né? Mas o que você ia comentar alguma coisa, Mônio? Eu ia comentar que os títulos dos episódios merecem um capítulo à parte, né? São muito bons. Então, e aí, Magari comentou que a gente falava dos monstros... E aí, vai ficar por isso mesmo? O quê? Você tem todos os nomes? É, porque eu não tenho os nomes. Não, tem inglês aqui. Na Wikipedia tem inglês. Então calma aí. Ela fala, os títulos dos episódios merecem um capítulo à parte. E pronto, já é uma observação. É parte. Absurdo, a parte. Vai sair em outro programa. Então, o problema é que eu não tenho os nomes aqui, mas eu realmente lembro que eram uns nomes fantásticos. Tem até a gente vê que o Homem-Aranha não gosta do Firefox de jeito nenhum, que tem um episódio que aparece uma raposa de fogo. É o episódio da Menina Selvagem. Olha, o homem que se aliou à Menina Selvagem. Homem-Aranha é a frase que ele usa. Mas os títulos, por exemplo, do primeiro episódio. A Hora da Vingança Chegou. Derrote o Exército da Cruz de Ferro. Isso é o título de um episódio, gente. Nosso Deus. Acessório, como é que é? Motion Accessories, a Love Field Beetle Insect Spy. É o nome do episódio. Peraí, isso aí eu não sei. É o 9. Traduz aí, por favor. Como é que era? O pequeno acessório animado do adorável besouro, alguma coisa assim. Porque é o episódio do Cabuton lá, que... Ah, do Cabuton. Que é a última moda na Europa é ficar com um besouro amarrado numa corrente andando na roupa. Um inseto qualquer. É, verdade. E aí o... Eu me conformo, um idiota lança essa, que foi até a Amazonês que lançou a jogada, que é pra outro andar com o besouro sempre. E todo mundo acreditou, todo mundo começou a usar, basta falar. Ninguém precisa de uma evidência. E aí é justamente nesse episódio que tem um monstro que se apaixona, né? Ele tem... Não é que se apaixona, ele tem mais consciência, né? Se apaixona assim. Ah, ela fica linda dormindo. Eu lembrei que ele rouba alguma coisa pra menina e tal. Ele mata, ele invade a loja, mata o dono pra roubar um vestido. É. Aliás, não, né? Não é só que, aliás, esse monstro, que né? Em nenhum momento é citado que o vestido foi devolvido, hein? Também. É. É da família, né? Não, o Takuya falou que ia devolver e aí termina o episódio com ele sentado na cama, um vestido embaixo da cama num canto, a maleta no outro, o diamante no outro, ele rindo, sabe? Mão da barriga. Pra constar, no meio alternativo, o episódio ganhou o nome de O Acessório Animado é o Besouro Espião Apaixonado. Olha, sim, que beleza. Acabei de achar aqui a lista de episódio em português. Fala aí, Magal. Eu vi as lágrimas da mulher cobra no fogo do inferno. É cada nome, um melhor que o outro, cara. São os caras que faziam isso estavam inspirados. Falando em monstro que não perdeu a consciência totalmente, né? Tem a mulher cobra, que era uma amiga da irmã do Takuya, né? Que ela acaba ajudando ele mais pro final. O besouro, né? Que também se troca aquele diamante do peito dele, que era pra ser parte de um laser que ia destruir ele abre mão da arma mais poderosa que ele tinha. Ele dá de presente pra ela, o que acaba protegendo ela, né, em um certo momento. E deve estar embaixo da cama do Takuya também. Também. Que mais que... Tem o Caveira lá, naquele que aparece o jaleco branco e o Caveira. Que eles raptam crianças e aí acaba raptando a filha desse... É, o da menininha cega. Isso. Aí. O que eu lembro agora são esses, mas... Seu pai tá aí do seu lado, você não tá vendo, não? Outro nome bonito. Estranhos Contos do Passado, Túmulo do Gato Amaldiçoado. Olha só, hein? A Terrível Melodia, Cante e Dance com o Assassino do Rock. Não, cara, esse episódio... Não, esse episódio... Sobe a música. Não, pelo amor de Deus. Let's go! O problema é que se for subir a música direito, Magari, tem que subir ela de 5 segundos, eu ia falar minutos, mas... Cara, vocês viram esse episódio? Todo mundo viu ou não? Eu vi. Sim, eu vi. Infelizmente não. Não, se você ouvir uma música uma vez só, mano, você vai falar assim, ah, beleza, é uma música meio chatinha, mas passa, né? Só que aí eles tocam a música, eu acho que umas 15 vezes no episódio. É verdade. É, porque nesse episódio, essa música... Ela afeta o sentido de aranha. E aí quando eles vão... Quando cada eles vão vez que toca isso, o aranha começa a morrer e ele fica olhando pra ver quem é que tá sofrendo, pra ver quem é o Homem-Aranha. E aí quando eles sabem onde tá o Homem-Aranha, que tá na casa de um cientista lá, porque sabe que ele vai ser um alvo, ao invés deles levarem a música gravada ou não, eles levam a banda, aí eles ligam não sei aonde. Não, é uma banda gravada, se você for parar pra pensar, porque o Monster, ele duplicou os membros da banda e fez tipo os robóticos lá, os caras robóticos. Eles matam a banda original e fica os robôs. Também o irmãozinho do Takuya fica viciado nessa droga e fica ouvindo a cada 5 segundos, como o Eric falou. Chama Spider-Man Boogie. Spider-Man Boogie. Spider-Man Boogie. Boogie, boogie, oh, boogie. Imagino que o Takuya deve ter ficado feliz com o irmão tocando o tempo todo em casa, hein? Fez um bem pra ele. Eu vou ouvir a música aqui de novo pra sofrer. Eu, pra mim, na minha realidade alternativa defeituosa e melhor, esse aqui é um filme sobre o Aranha Móvel. Spider Book. Spider-Man Boogie. Que horrível. Aí no final tá o Takuji, ela no Takuji no sofá dançando. É, então, e aí é isso, o episódio inteiro. O Takuji dançando no sofá? Não, era melhor, era menos pior. É o Takuya com a mão na orelha, andando pela cidade e a música repetindo ao infinito. Cara, esse episódio foi o único que, tipo assim, nossa, não, eu quero pular esse episódio. O único que eu não vi foi o 24. 24? Por quê? Eu não vi. Barata. Ah! Eu anotei. Episódio 24. Tem um menino que fica jogando barata no povo. O menino é muito... Eu não vi. O verdadeiro terror do Magari. Ele faz um colega dele comer uma barata, velho. Não vi no cara feito raiva de Kiwi. E o monstro gigante no final é uma barata, obviamente, né? Barata industrial, claro. O nome traduzido. Tá, então, eu falei, né, que vários episódios os monstros não tem muita importância, é só tipo um guarda-costas, aparece só no final e tal. E é o episódio 7, essa música chata. 8? É 8? Não, não. 8 é o do gato, esquece, é o 7. Ah, tá. Então, o gato demônio aí, que é esse episódio 8. Esse tem uma particularidade que eu gosto muito, cara. Então, só antes de você comentar, só falar que na época que eu postava no grupo, eu postava o monstro do dia, alguma coisa assim, né? O monstro de hoje e a frase do dia. E o monstro de hoje, sempre que eu postava, o Everton, que já participou com a gente, fazia um paralelo de qual personagem da Marvel que ele era. E esse da gato demônio aí foi o mais fácil, porque é a mulher, é a gata negra, né? Mulher gato? O mais fácil é o Sansão lá, que é o coisa. É. Mas essa gata demônio aí era a gata que roubava pra sobreviver e tal. E é uma mulher gato, mas é uma gata negra, né? Porque ela é um gato preto. Enfim, qual que é a particularidade do episódio, Mônica? A particularidade que eu gosto muito é o seguinte: a gente começa o episódio mostrando a da véia que fala com os gatos. Véia tenebrosa? Tenebrosa mesmo aquela véia, mano. Você tinha meio naquelas que a gente já destacou algumas vezes em alguns episódios. E profanaram o túmulo de um gato lá. Daí ela explica que era o gato demônio. Aí conta a história do gato demônio, que você vê que aterrorizava todo mundo. Aí as cenas que você vê que o gato realmente era um bicho muito feroz. O gato com aquela cara de, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Aí jogavam um boneco de gato em cima dos outros pra eles se apavorarem. Uma coisa linda. Até que uma vez um valente samurai cortou o gato ao meio, numa cena muito bonita e bem feita. Ah, eu lembrei da cena. Putz. A questão é, o gato foi cortado ao meio, mas quando mostra a ossada do gato, tá inteira. Não é que pegaram o Super Bonder e colaram. O corte do gato é tipo, pega um papel com a foto de um gato e corta no meio com a tesoura. Aí depois, na hora que for filmar, você só puxa os dois lados assim, né? Aí a cabeça abre. Eu acho até que eu vou colocar esse gato na vitrine. Falar em boneco, por causa dos efeitos da época, né? Tanto naquele momento que um dos primeiros monstros pega ele e balança ele pra lá e pra cá, é usado um boneco, né? Tem um momento que ele cai numa cachoeira, que também é um boneco, né? E aí a série resolveu avacalhar, porque em certos momentos ele mesmo usa um boneco pra distrair os inimigos, né? Tem um boneco. E daí? E daí o Aranha original usou um boneco pra tentar matar a Tia May? Tu ia pedir o Classic no post aí pra quem quiser ouvir. E aí o Exército da Cruz de Ferro usa um boneco crucificado pra treinar. É, verdade. Sentido, né, tem aquilo. Você tem dois caras da Cruz de Ferro. Acho que é da Cruz de Ferro, não sei se no mesmo episódio. Eles estão tipo escondidos, camuflados assim. Aí o Homem-Aranha aparece, puxa os dois, e a hora que o Homem-Aranha levanta, ele tá com o capacete de camuflagem, sabe? É, verdade. essa cena é até clássica, pô. Eu lembro que postei no grupo falando, caramba, que é isso? Aí o Magari mandou assim, mas por que você postou uma foto só com o mato? Agora, cena clássica é aquela outra que você postou, que ele entra no carro do... De um cara lá que eu lembro o nome que tá sendo levado pelo Exército da Cruz de Ferro e ele. Eu fiz alguns memes. Eu vou disponibilizar alguns do post aí. Algumas cenas que a gente tá falando que eu tiver dado print e ainda tiver aqui, eu vou colocar no post pro pessoal acompanhar. Qual episódio mais, qual luta mais que a gente pode destacar aqui? É, tem o dos cachorros, né? Que eles usam. Colocam, cedam o cachorro lá e o Homem-Aranha usa armadilha de urso e tal. Tem um outro que não é criado pelo Professor Monster, que é o Doutor Miracle, episódio 36. Isso. Que vem do planeta Miracle. Olha só, que bacana. É, tem o Doutor Miracle. Aquele rei que vem do inferno, tu não lembra o nome. E o. Incrivelmente, eles também têm o poder de ficar gigante, né? Por que não? Super. Por que não? E no episódio 39, que já tá quase no final, tem o torneio de artes marciais lá. E a gente tem a segunda referência ao Brasil, que é um dos lutadores, que é o Iron Black. É verdade. Que é brasileiro. É. Tem cara de brasileiro, pelo menos? Ah, é um negão lá. É, ele tem cara de africano, né? Mas não sei. É, o problema é esse, brasileiro tem cara de... É, muito relativo, né? Tá, eu vou explicar de outra forma, não é um japonês que colocaram. Não. E no episódio 12 e 27 não tem monstro nenhum, certo? E tem um monstro, não lembro qual episódio, que... Ah, é no do... Que parece a história do... Apenas um cara chamado Joe, né? Que o monstro parece o Coisa. Isso, é o Sansão. Sansão. Cara, esse episódio é muito... Tipo assim, é bem cara de coisa japonesa, né? Porque o cara é fracote pra caramba, só que ele quer ser muito forte. E aí ele treina, nunca consegue fazer nada, treina com o irmão e tal. E aí a Cruz de Ferro engana ele, fala que vai deixar ele super forte. Eu tô resumindo pra caramba, mas... E vem de anabolizante. É, aí ele vira um monstro lá. E aí no meio do episódio o irmão dele morre, e como ele virou um monstro, ele não tem mais humanidade, o Leopardon mata ele e pronto, todo mundo morreu e resolveu o problema. Tá certo? É bem cara de coisa japonesa. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre algum monstro aí, algum episódio? É, eu fiz algumas observações aleatórias, eu tinha esquecido de abrir pra ir consultando ao longo do programa. É, pode ser. Naquele episódio, que, acho que é no segundo, que tem o ladrão fantasma. Terceiro. É ótimo que assim, ele tá. Depois que aparece o ladrão e tal, ele tá andando na rua. Aí o cara pula de um muro atrás dele, ele não vê, beleza. Aí, a hora que o cara passa por ele, um carro vai atropelar o cara simplesmente pula o carro, aí ele fica pensando, meu Deus, será que é ele? Velho, o cara acabou de pular um carro, velho. Quantas pessoas no mundo fazem isso? É, pelo visto, o Homem-Aranha acha que qualquer um, porque ele ficou pro menininho lá falando que o Magari falou, né? Pula, pula, sobe na árvore. O que acontece? Ele esqueceu que só ele ganhou os poderes. Então, acho que todo mundo tem. Como assim vocês não vão escalar a parede? Tão fácil, veja. Todo mundo fala que o Star Trek é uma série que tiveram vários avanços tecnológicos que já aparecia na série naquela época, né? Mas no bracelete dele tem uma TV, cara, que é muito à frente do tempo. É um smartwatch. Que ele... Aliás, além disso, o bracelete dele ainda abria portas. Ah, verdade. Ele chega e abre uma fechadura, né? Usando o bracelete. Você tem certeza que o nome disso aí não é bracelete sônico, não? Ah, ele tinha. Eu esqueci de falar. Ele tinha um rastreador aranha, que era do tamanho do rastreador que o Peter usava nas primeiras histórias. Ele usa uma vez. Não é bem um rastreador. É um tipo um botão de emergência, né? Um botão de pânico que ele entrega pra menina, né? Não, mas ele tem alguns que ele usa. Ele coloca numa caminhonete. No caminhão. Ah, tá. É o tamanho que o Peter usa. O tamanho natural de uma aranha ampliado 5 vezes. Exatamente. Eu só quero falar que o título do episódio da quando aparece a Bela e a Fera lá. O nome do episódio é As Belas Múmias da Inexplorada Amazônia. Olha, eles repetem muito Inexplorada Amazônia. Eles têm uma fascinação ali, né? Mas não é inexplorado, porque em 74 teve o Kamen Rider Amazon. Sem contar que se eles acharam a múmia inexplorada, não é. Sim. E que o Kamen Rider Amazon tem a melhor origem de todas, que ele foi criado na Amazônia, naquelas mesmas coisas. E como ele vai pro Japão, ele vai a nado. Por que não? Qual o problema? Tem um episódio que aparece aquele amigo do Takoya. Ele foi recrutado forçadamente pelo exército da Cruz de Ferro, mas ele consegue fugir, né? E aí quando ele vai mostrar pro Takoya que ele foi alterado, ele, em vez de, tipo, levantar a camiseta pra mostrar a placa de ferro no peito, ele rasga a camiseta. Ele tá em casa. Ele tá nervoso, cara. Ele tá nervoso. É, queria que ele ficasse igual no Máquina Mortífera do Higgs e a... Não, o Higgs e a mulher dele lá ficar comparando cicatriz. Não, essa daqui foi uma bala. Não, essa aqui foi um fuzil. E essa aqui? E essa ali? É tipo isso. Spider-Man. Spider-Man. E aí, nessas lutas com os monstros gigantes, né? Ele subia lá no, na Spider Machine GP7 lá, né? GP7. E aí, ele entrava na nave, que era a Marveler, que é justamente a nave que o Garia veio pra Terra, né? Inclusive, lá no início eu falei que ele veio pra Terra e depois chamou ela, é porque quando ele caiu lá na caverna e ficou preso, ele mandou a Marveler ir pro espaço, né? De volta pro Monster não conseguir pegá-la. Em vez de mandar ele lá resgatar ele, Marveler, me tira daqui! Né? E aí ele sobe nesse carrinho, né? E ele entra na Marveler e tal. E aí a gente tem uma cena de transformação nela, quando ele grita, Marveler, change Leopardon, ou Leopardon. E lá pro episódio 10, mais ou menos, eles mudaram o ângulo que mostrava isso, né? Nos primeiros episódios, não que depois fique bem feito, mas nos primeiros episódios era um pouco mais mal feita, a imagem era meio... parecia de qualidade menor, né? E aí depois eles mostram de outro ângulo. Só que o detalhe desse outro ângulo é que a transformação da perna fica errada. É, ela fica ao contrário, fica abrindo ao invés de fechando. Durante 30 episódios. É absurdo. Porque na perna tem como se fossem as asas, né, da nave, e aí elas dobram e viram a perna. Dobram pra cima da perna. E aí a transformação no vídeo fica ao contrário, né? Já tá fechada e elas abrem. Isso, exatamente. Uma coisa que eu acho legal na Marveler é que a sala de comando lá onde ele fica gritando com ela pra ela fazer as coisas é uma salinha, cara. É uma salinha sem vergonha. Não tem nada ali praticamente. Eles mal colocaram um painelzinho, só falta ter um quadro e um crucifixo na parede. Não, e é bem isso mesmo, porque tem uma alavanca que ele empurra pra puxar a espada, tem um negócio que ele gira pra fazer inclusive os ataques, né? Ela tem o Arm Rocket, que é as duas mãos que saem, né? É, mão projétil. Ele tem o Arc Turn. Que é o Vzinho que ele tem na cabeça que sai tipo um bumerangue. Tem os Leopardo Strings, que é tipo uma teia que sai do peito, mas... corda. É uma teia, vai. Que derruba o inimigo, né? E aí ele tem também um negócio que ele nunca usou na série, que é o escudo, mas tem nas imagens promocionais, se procurar e tal. E tem a espada, né? Sword Vigor. Sword Vigor. Sword Vica. Aliás, a teia, inicialmente, ele chamava de... acho que a primeira vez que aparece a teia no Leopardo, ele chama de Spider String. Depois que eles mudaram pra Leopardon String, uma coisa assim. Leopardon, não Leopardon. Isso. Leopardon. Só comentar que tem eu já postei no grupo, vou ver se eu consigo postar aqui de novo, no do poço. Tem um boneco do Leopardon que eu tenho muita vontade de ter, cara. E ele faz esses negócios, ele se aperta o botãozinho e as mãozinhas atiram, sabe? Ele joga a espada e destrói o que tiver na frente, mano. Pois é, exatamente. É muito legal que vem ele, vem a nave que se transforma no Leopardon e tem uma miniatura do Homem-Aranha e uma miniatura do carrinho, né, que entra na nave, olha só. A miniatura do Homem-Aranha serve pra eu ficar jogando no forro? amarra na linha e, meu, roda, vai ficar à vontade. E aí, a base do negócio, se você puxar, tem um carrinho maior, que tipo assim, tem o Spider Machine lá, Deep Seven, que entra na nave, só que na base lá da estrutura lá, se você puxar assim, tem um carrinho maior, sabe? Tipo um Hot Wheels assim, ou um pouco maior. Só que custa, sei lá, $110, sabe? É só? É, na verdade, eu acho que, tipo assim, eu não tenho dinheiro pra isso não, mas é o normal que o povo cobra. O bonequinho que eu quero do Jaspion lá de X custa acho que mais de 1000. É, não, esse que é o problema, mano. Se custasse mais de 1000, eu tinha certeza que eu não podia comprar. Tem uma janela aí que essa janela que é complicado, que é caro pra qualquer gasto comum que você queira fazer. É impossível. Só que não é muito caro que você falar, não, isso não, eu nunca vou gastar dinheiro com isso. De qualquer jeito, eu já falo, ó, o link tá aí, se alguém ficar com dó, pode me dar de presente. Você fica naquele negócio, tipo assim, caramba, se eu juntasse R$20 por mês, em um ano, eu teria R$240, sabe? Tipo, você começa a fazer conta, aí você fala, não, melhor não, porque com R$240 eu faço outras coisas. E aí fica nessa. Pô, eu vi esses do Jasper e do Magari lá na Comic Con ao vivo. Muito bons, né? Não quis nem olhar muito pra... Qual a vontade de pegar e sair correndo feito um louco? Não dava. Você é o vidro. Eu era o homem parado pelo vidro. É que a gente falou que sempre que ele se apresentava tinha as frases, né? Só que ele também fazia os movimentos que a gente comentou. Só que tem um episódio que ele se apresenta numa ponte. Não sei se vocês lembram. Ai, meu Deus. Ele fala, cadê a Gwen Stacy? Homem-Aranha. Então, aí, tipo assim, normalmente ele faz os movimentos, tal. A câmera repete, tal. Só que na ponte não tinha espaço. Aí, tipo assim, ele tá de frente. Aí, na hora que vai mostrar, tipo assim, dá aquele mini corte pra mostrar repetindo. Aí ele tá de lado, sabe? Eu tinha que achar pra mostrar. É como se ele ficasse, tipo... Ele fica mudando completamente de posição em cada piscata. Sim. Mas enfim. Aliás, ô série pra gostar de corte de câmera, hein? Tem um episódio, não vou lembrar qual agora, que eu acabei esquecendo de anotar, que eles conseguem segurar o Homem-Aranha e aí eles vão tirar a máscara dele pra revelar a identidade dele, né? Ele tira o capuz dele 3 vezes, cara. E tem outro capuz embaixo, todas as vezes. Imagina o trabalho pra se vestir, hein? Aí, a gente não comentou que a amazonesa, ela suspeita, né? Que o Takuya é o Homem-Aranha. Sim, a partir de um certo momento, ela suspeita. Praticamente metade da série, ela fica tentando provar que é ele. Tá? Aí, no último episódio, ela ataca o Takuya com o chicote dela. Envenenado. Aí, mais pra frente, lá, o Aranha começa a passar mal. Ela fala, ah, você. O chicote que eu ataquei o Takuya tinha um veneno e agora você está sofrendo com o veneno. E, aliás, como eu falei, o final, não tem muito o que falar do final, que é muito mequetrefe. É, praticamente, o final, a gente já comentou, é só um... Tem a luta final e acaba, e mesmo assim a luta final é a luta normal. E tem o que se tornou tradicional atualmente, de uns tempos pra cá, na série de Sentai, que é mostrar os atores usando a roupa do personagem. É, mas no último episódio, só pra mostrar. É, isso... Eles lançaram essa moda mesmo? É, no final da série, a última cena, ele tirando a massa, tirando a parte de cima da roupa, falando, eu vinguei você, Daria, e papai, enfim. Pô, tá vendo? Ia ser legal se fizesse isso no Changeman, cara. Nunca mostraram ele. Ah, na época não tinha. Muito triste isso. É só de uns tempos pra cá. Exatamente. E além disso, né, outra coisa que a série deixou aí pras futuras foi justamente a ideia do robô gigante pilotado por um herói, né? Sim. Que eu acho que é o que o povo mais comenta, né? De quando... A primeira coisa que fala, quando vê, que ridículo a aranha ter um robô de sorte. Aliás, o pessoal não sabe que ele lançou essa série porque... Os outros é que tem o Megazord porque ele também tinha. Sim. Não vamos usar a palavra Megazord, cara, isso me dói. Pois é. Você que tá falando, eu não falei nada de Megazord até agora. É, porque o Magari falou e eu tô indo na dele. Como a série de 78, existiam duas séries de Sentais. Que era a de 75, que era o Goranger, e a de 77, que é a Jack. Teve duas temporadas. Jaca. A Goranger teve duas temporadas. A Jack foi só uma, como todas as outras. Jaca, é que é alguma fruta. Jaca. É, Jaca, Jaca, Jack, Juca. Jaca. Então as cartas do baralho. Battle Fever J teve... Foi a primeira série que teve um... Na verdade, ela foi produzida em conjunto com a Marvel, que era pra ser uma... Nos moldes da Homem-Aranha. Era pra ser do Capitão América, só que japonês. Ah, dos Vingadores. Ia ser a série dos Vingadores. Só que no meio do projeto foi abortado lá e virou uma série Super Sentai. Teve o Capitão Japan, vários personagens. Não era Capitão Japan, era Battle Japan. Era um Battle alguma coisa. Exceto Miss América, né? Que era Miss América. Mas fugindo completamente do tópico, mas o interessante é que assim, durante muito tempo, a Battle Fever J foi considerada a primeira série Super Sentai, porque eles foram o primeiro a ter um robô gigante. Não durante muito tempo. Ela é a primeira Super Sentai. Não, eles mudaram a classificação até pra antecipar a comemoração de 35 anos. Até então, eles consideravam o Goranger coisa Sentai e o coisa Super Sentai, o Battle Fever J. Não, aí depois agora todo mundo é Super Sentai e que se dane. Ah, quem se importa com agora? O termo Super Sentai surgiu exatamente no Battle Fever, exatamente por um pequeno, um grande detalhe, um robô gigante controlado pelos robôs, pelos personagens. Personagens, exatamente. Por quê? Porque o Leopardo não fez sucesso, vendeu horrores. Até falo que tem uma... Eu não achei. Numa das minhas pesquisas que eu tava fazendo, fala que ele foi o terceiro robô mais vendido de bonequinho. Só olha perdeu só, pra hein? Dois. Agora eu não vou lembrar que eu perdi o link. Mas provavelmente são dois mais recentes, né? Não. De agora, mas dos anos 90, por exemplo. É, por aí. E ele é o terceiro mais vendido. Por isso que a Toei fala, tudo bem, a gente não vai fazer Vingadores, mas a ideia do robô é nossa, tchau, é nossa. Antes disso, até tinha robô, mas era tipo o Homem de Ferro 28, que era alguém controlando o robô de fora, ou o próprio herói virava gigante pra sair na porrada com o monstro. Ultraman. Exatamente. Spectro Man. É. Apesar que o Ultraman já... O Ultraman, ele... Como é que era? Eu não lembro se ele ficava lutava pequeno ou se já começava gigante. Não, ele era... A forma normal dele é gigante. Então, a transformação é aquela, né? O cara pegava a cápsula beta lá, esticava a mão pra cima e ficava gigante, né? Essa que era a transformação. Recentemente, teve um livro chamado O Jogador Número 1. Se você acompanha os Hangouts, você conhece ele. É o famoso livro que o Eric... Suzy, traz o livro pra mim. Esse mesmo. Preciso ler esse livro, cara. Que durante a história, eu não vou falar onde nem como, tem o Leopardon lá e ele tem até um grande participação na, sim, na história. Sim, exatamente. Olha, não podemos falar mais nada, senão estraga. Pois é. Faz uns 3 anos que eu ouço o Mônio falando que precisa ler esse livro e... Você tá mostrando a pilha de livro, parado pra ler, você vai ter dó de mim. Spider-Man. Spider-Man. Então, aí a série deixou várias influências aí no gênero, né? E, pra finalizar, só comentar que quando eu comecei a ver bem na onda de tipo assim, não tem nada pra fazer mesmo, vamos ver isso aqui, que com certeza é muito tosco. É, eu vi, realmente é tosco, entre aspas, assim, mas pra uma série japonesa feita lá em 1978 e tal, você tem que relevar coisa pra caramba, né? E considerar, obviamente, que é um tokusatsu e tem robô gigante, tem alienígena, não tem muita explicação pras coisas e tal, então assim... No geral, depois de assistir a série toda, eu achei divertida, igual o Moni comentou, né? Eu achei a série divertida pra caramba, né? Principalmente por... Eu não sei se eu veria outra série no lugar dela, sabe? Desse estilo. Mas por ser uma série do Homem-Aranha e tudo mais, foi o que me interessou assistir, né? Então, assim, se você é fã do Homem-Aranha e é nerd ao mesmo tempo, ou seja, não é um fã de Homem-Aranha que só lê história boa dele, né? E, apesar que tem história boa pra caramba, mas... Enfim, gosta de correr atrás, gosta de saber mais sobre o personagem, não saber só o que todo mundo sabe, é uma boa. É uma série que eu recomendo pra assistir, a menos que você odeie Tokusatsu, né? Você vai odiar a série. Eu falar, você também pode ser só fã de Tokusatsu, o que vale. Sim, sim. Eu tô falando fã de Homem-Aranha por causa do... Do tema do site, mas... E do tema do site, mas pode ser que alguém tá ouvindo que não chegou aqui nesse programa através de indicação de alguém e tal, então fica a dica também pra fã de Tokusatsu, que aí é ótimo, né? Pra fã de Tokusatsu é melhor ainda. Sim, porque você já tem aquele olho de relevar essas coisas ridículas, esses efeitos especiais, como qualquer série do gênero vai ter. Ah, e um detalhe importante. Eu não assisti a série do Nicholas Hammond, eu só vi o filme e vi outras coisas. Eu gostei muito mais do Spider-Man, pelo que eu vi. Eu assisti a série. Mas eu falo assim, a ação da série japonesa, os efeitos da série japonesa, a velocidade que os carros andam na série japonesa e tal, é tudo melhor. E dá pra comparar porque elas são contemporâneas. Exatamente, tá certo. O estilo é diferente, mas assim, o efeito especial dele escalando um prédio, por exemplo, aí independe se é japonesa ou americana, né? A japonesa tinha uma grana muito maior pra investir, né? Ou não. Ah, não, cara, a Toei não é conhecida por gastar dinheiro fazendo as séries. Ah, então, mas eu falo assim, comparando com a do Nicholas Hammond, era bem melhor, né, cara, nesse sentido. Agora, se você é daqueles fãs que chato, de que ridículo essas coisas, é besta, o desenho antigo, meu Deus, a regra dos 15 anos, fica longe disso aqui pra evitar o mimimi. Cara, eu vou falar um negócio, eu brinco com regra dos 15 anos, mas eu acho que isso é uma das coisas mais tontas que existe. Com certeza. Eu gosto de uma coisa, eu gosto do fim de papo, não importa a minha idade. É assim, tem coisa que eu, por exemplo, eu gostava muito quando era criança, mas se eu for rever hoje, assim, eu vou achar legal pela nostalgia, mas eu gostava por ser criança, né? Sim. Então, não, mas assim, é que você vai ver a série alguma coisa hoje que você gostava quando você tinha, sei lá, 9 anos, você vai ver com a mentalidade agora. Ai, que ridículo, não sei como é que eu gostava disso, eu era retardado. Você não vai analisar a série, né? Assim, você não vai ficar assistindo Spider-Man aí, pensando assim, nossa, mas Breaking Bad é muito melhor. Só que, tipo, não tem nada a ver, né? Cara, as duas é o que muita gente faz, infelizmente, viu? Então não, mas o último Power Rangers é bem melhor do que Changeman. O efeito especial é bem melhor. É óbvio, né? Sim, mas Changeman tem uma história muito melhor do que qualquer Power Ranger, cara. E Changeman não é o que tem uma das melhores histórias, hein? Não sei se é muito melhor, não, porque... Mesmo Gokage, séries mais mais atuais, as CG que eles usam lá é bem vagabundo. Preferia quando era o Chroma Key vagabundo de Chapolin. Ah, sim, sim, não, tô falando da história. Ah, sim, sim. Não, então, ele tá falando dos efeitos. O Changeman tem uma história muito melhor do que qualquer Power Ranger, e Changeman não é um que tem das melhores histórias. Flashman, por exemplo, tem uma história mil vezes melhor. Pelo menos assim, diferente do Mônio, eu acho que uma coisa que a gente pode falar com certeza é que pelo menos melhor que Smallville, Spider-Man é, né? E aí, mano? Barney e seus amigos é melhor do que Smallville. Bom, bem que o Leopardo podia matar o Barney. Nossa. Ainda nas considerações finais aí, quem quer falar alguma coisa? Eu só quero falar que pode ter alguém que esteja com essa dúvida. Essa série, apesar de ser japonesa, não tem nada a ver com o mangá que chegou a ser lançado por aqui até uns tempos atrás. São coisas diferentes, histórias diferentes, eles não são interligados. Apesar de que essa série tem a ver alguns mangás promocionais, mas não era nada, era tipo uma historinha só pra... Olha, vamos vender esse brinquedo aqui, coloca numa revista aleatória lá pra mostrar pras crianças. Exatamente. Inclusive teve outros mangás sem ser esse que você comentou aí, mas... Que é, sei lá, na Spider-Man Family, eu acho que vinha, sei lá, três histórias, aí tinha uma delas que era um mangá, mas... Não tem nada a ver com essa série. Não. Então, Dante e Mônio, algum comentário sobre o que vocês acharam da série e etc? Cara, eu sou suspeito pra falar porque eu sempre fui fã de Tokusatsu, né? Eu achei divertidíssima, sabe? Tem as falhas, tiro sarro, tudo, assim como eu tiro sarro de Jasper, tiro sarro de Changeman, cara. É, gosto pra caramba, não vou deixar de gostar por causa disso. Achei a história bacaninha, foge completamente do Kel Aranha, mas que se dane. Não vejo hora de ver no Spider-Verse. Pelo menos ele não trocou de mente com ninguém. Já é um avanço. É um começo, né? Se fosse um Sentai mais recente, teria, porque tem sempre um episódio que eles trocam de mentes. É, igual sempre tem um episódio de praia. O Gokaiser fugiu do episódio de praia, infelizmente. Tarado. Cara, as duas são muito lindinhas, não posso fazer nada. Vai parecer um pouco sem inspiração, mas é um pouco de tudo isso que vocês falaram. Assim, é uma série, de certa forma, tosca, mas... Se você levar em conta que outra época, outros efeitos, blá blá blá... Não é tão tosca assim, né? Outra cultura, então, né? Tem muita coisa muito esquisita pra gente. Pra quem tá acostumado a ver séries japonesas, né? Não vai ser muito mais tranquilo, como vocês já falaram. Mas ainda assim, pra quem gosta de Aranha ou não, ainda eu acho uma série bem divertida, de qualquer forma. É, recomendo ver em doses homeopáticas, porque ver em maratona você fica meio bitolado e fica cantando iê, iê, iê, uau! Não é só em... Todo tempo. Pega na cabeça mesmo, cara. Um por dia também, Dante, um por dia também. Ah, também? É, então... Eu trabalho ouvindo com a playlist que tem um monte de música. Quando toca do Spider-Man, quase que eu não consigo trabalhar. Tá, tô zoando. Me anima a continuar trabalhando. Mas caso meu chefe esteja ouvindo. Eu acho que vale a pena sim perder um tempinho assistindo, porque é muito divertido. Então ok, né, fechamos. E esse programa, ó, super especial, fica encerrando 2014 e abrindo 2015. Olha que beleza. Ah, que beleza. Então fechamos aqui, semana que vem, Tweep View Classic, Tweep View. Hoje já é 2015. Hoje já é 2015. Então fechamos aqui, semana que vem, Tweep View Classic, Tweep View e feliz 2015 pra todo mundo. Abraços! E feliz 2015. Yeah, well. Marvelous! Cara, primeira vez que vai ter um cast que a minha risada não vai ser o que mais vai chamar a atenção no... O Spectro, lá, esqueci o nome daquele troço. Spectro. Por que vocês estão tudo calados? Falei alguma coisa. Spider-Man!